Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de te convencer. Bafolê começa agora. Bafolê. Apresentação: Cláudia Leite. Bora lá, estamos no ar com o Bafolê, 1h09. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de abril de 2023, sexta-feira, sextou. Muita força, muita paz, muita energia boa para você, para todos nós que estamos aqui no Bafolê hoje. Não somente hoje, mas de segunda a sexta, de 1 às 4 da tarde. Divertindo você, informando você, porque quem sabe mais, vale mais. É como sempre dizemos, como vale mais? Se você sabe mais, se você sabe mais, você tem o poder, a força, você tem a oportunidade de, sabendo mais, decidir o que é melhor para você, para a sua vida. É por isso que aqui no programa a gente se esforça ao máximo para te informar da melhor forma possível. Hoje, 28 de abril de 2023, fé, porque a gente acredita. Paz, porque a gente precisa. Amor, porque a gente merece. E eu vou até repetir. Fé, porque a gente acredita. Paz, puxa vida, como precisamos de paz. E paz, porque a gente precisa. Amor, porque a gente merece. E por mais difícil que seja uma situação, por mais difícil que você possa passar por uma situação, seja ela qual for, nunca esqueça, nunca desista de acreditar que existe a solução, que existe Deus, que existe um plano maior, existe um plano perfeito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E lembre-se sempre, não existe problema que Deus não possa resolver. Confie, não existe situação, por mais negra que possa parecer, escura, sem luzes, trevas puras, não existe essa. Deus resolve. E qual é o caminho? Senhor, passa na frente. Senhor, passa na frente, abençoa, resolve, conduz, confirma. Senhor, ajeita. Senhor, conserta. Senhor, renova. Senhor, faz. Faz, Senhor. E é com essa certeza no coração de que vai dar tudo certo, sim. Vai dar tudo certo. Está no ar o Bafolê de hoje. Repetimos, hein? 28 de abril de 2023, sexta-feira. Hoje é o último dia da semana. Na próxima semana já estaremos em maio. Aliás, da semana e do mês de abril, né? Na próxima semana já será maio. Tudo novo, tudo novo. Tudo vai dar certo. Acredite. E para começar o programa... Obrigada, meu Deus. E para começar o programa de hoje, nós já vamos agradecendo a essa turma boa, competente, que não foge à luta, garra pura. Que entrega o melhor para você. E faz o Bafolê acontecer todas as tardes, de segunda a sexta, de 1 às 4. Hoje, nosso diretor de imagens, boa tarde, Thiago Nobre. Boa tarde também para quem está nos caracteres hoje, Adriano, Adriano Silva. E no Master, a poderosa, a maravilhosa, competente, Carla Rodrigues. Boa tarde, Carlinha. Aqui ao meu lado, nossa queridíssima convidada especial por 30 dias aqui conduzindo o programa comigo, brilhantemente, nas férias do João Inácio Júnior, que claro, merece muito e voltará dia 10. Boa tarde, Márcia Santos. Santos! Márcia Santos! Nossa Senhora, boa tarde, tarde, Cláudia Leite. Boa tarde a você que está acompanhando o Bafulê. Mais um dia, mais uma tarde juntos no Bafulê até 4 da tarde. Valendo, como sempre, a sua participação para interagir conosco no nosso estúdio, aqui abrilhantando a nossa tarde. Nós temos na técnica de áudio William Fortunato, cara que mexe aí nos bilotos da Verdinha. William, boa tarde, querido. Temos na nossa produção hoje, excepcionalmente, Leonardo Ricarte. Acertei o sobrenome? Olha aí. Nome chique, Léo. O Léo tá conosco hoje. E aqui, nos dando sempre aquela assistência. Tão competente, tão linda, iluminada. Mariana de Oliveira. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Mariana. Boa tarde, muito boa tarde a você que está em casa, no trabalho, está nos acompanhando no trânsito. Muito obrigada. Vamos juntos até 4 horas com muita informação, interatividade, a sua participação, que é muito importante, é fundamental. E nós começamos com o nosso plantão policial. Vamos seguindo aqui com as informações. Para começarmos, vamos para o interior do Ceará. Vamos para a região Jaguaribana do Ceará. Vamos para Russas. Homem armado com um facão tenta matar a companheira dele no local de trabalho. Dela acaba machucando, ferindo um colega dela que tentou defendê-la na hora que ele chegou lá, né? Com o facão, tentou defender, acabou sendo ferido. E você vai saber como tudo isso começou, como tudo isso terminou. Porque não ficou só por aí, não. Cláudia Leite. Essa tentativa de assassinato, de feminicídio seguido de lesão corporal aconteceu dentro de uma fábrica de cera de Carnaúba, no município de Russas, na tarde da última quarta-feira, anteontem. A polícia foi acionada porque houve a informação de que um homem armado de facão invadiu a fábrica para matar a companheira. Há uma informação de que eles estariam se separando, portanto, alguns dizem companheira, outros já dizem ex-companheira. Ele a agrediu e no momento da agressão, um funcionário, um colega de trabalho dela, da vítima, foi socorrer. E então, o homem, o ex-marido, né, furioso, armado de facão, deixou de agredir a companheira e passou a perseguir para matar, né, para agredir o funcionário, o colega dela de trabalho. E então, em determinado momento, ele, o funcionário, caiu e quebrou o braço. Imagine, meu Deus. Com o impacto da queda, ele caiu e quebrou o braço. Nesse momento, já havia se instalado uma grande confusão na fábrica por conta dessa ocorrência. Ocorrência atípica, ocorrência de violência dentro do local de trabalho. E aí, o acusado dos crimes pegou o carro e conseguiu fugir. Polícia foi acionada, Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e ele acabou preso, levado para a delegacia. Ele foi autuado, sim, ele foi autuado por tentativa de feminicídio e lesão corporal. Ele tem 37 anos, chama-se Emerson Gondim Roberto, invadiu a fábrica de cerâmica, a fábrica de cera de Carnaúba, na tarde da última quarta-feira. Objetivo, tentar matar a companheira ou a companheira em processo de separação, ela que tem 49 anos, 12 anos mais velha que ele, mas ele inconformado com o fim do relacionamento. Depois que tudo aconteceu, o SAMU foi acionado, ela, a vítima, né, o alvo, digamos assim, melhor dizendo, o alvo principal e o colega dela, o funcionário que socorreu, né, que interveio, socorreu e acabou se ferindo também, foram socorridos para o hospital. E o acusado dos crimes, preso, levado para a Delegacia Regional de Russas, onde o inquérito foi aberto e ele permanece à disposição da justiça. Eita, Brasil! Seguimos então com o nosso plantão. Depois de Russas, vamos agora para São Paulo. Atendente de farmácia morta a tiros pelo ex-marido no local de trabalho. Mais uma questão de feminicídio e dessa vez o homem conseguiu. Cláudia Leite. A tragédia aconteceu ontem à tarde. Eram mais ou menos por volta das 2:30 PM, quando ela, que trabalhava numa farmácia, atendente de uma farmácia em Cubatão, São Paulo, estava trabalhando. o ex-marido dela invadiu o local. Vale dizer que o ex-marido dela é segurança particular e já havia trabalhado na farmácia como segurança. Sabia exatamente dos horários dela, o que ela fazia, toda a rotina de trabalho. 2:30 PM, ele invadiu a farmácia e a matou com 2 tiros. Um deles no rosto e o segundo no ombro. Meu Deus! Ele fugiu, a polícia foi acionada, ela ainda foi levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu por volta das 5:15, 5:20 da tarde de ontem. E tudo aconteceu às 2:30 PM. A farmácia fica no bairro Vila Nova, em Cubatão, São Paulo, onde aconteceu a tragédia. Ela era Ana Flávia Pereira Oliveira, tinha 42 anos, já estava separada do segurança há um bom tempo, já havia refeito a vida, inclusive tinha já um atual marido e tinha uma filha. A filha era dela com segurança. E ela deixou então viúvo o atual marido e a filha sem mãe, porque foi assassinada dessa forma. Ele, o acusado do crime, fugiu e permanece foragido. Até o final, o fechamento dessa matéria, ele não havia sido preso, nem havia ainda se entregue, né, se apresentado à delegacia. E a gente acompanha o caso para repassar para você mais um feminicídio aqui no Brasil, Cubatão, São Paulo. Seguindo o programa João Inácio Júnior, Bafulê com João Inácio Júnior, né, que tá de férias, graças a Deus, mas volta dia 10. Vamos falar sobre o assalto ao Péricles, lembra? Ao cantor Péricles, quando ele saía da casa da mãe dele. Ele saía da casa da mãe dele com a esposa, com a filha, quando foi rendido pelo bandido. O bandido exigiu que ele deixasse o carro, o Péricles não reagiu. O bandido levou o carro dele, levou pertences. Dia seguinte, o carro foi encontrado praticamente depenado e a polícia já sabe, né, quem foi que fez tudo isso. A Márcia Santos, então, traz todos os detalhes, atualizando sobre essa ocorrência policial envolvendo o pagodeiro Péricles, né? Porque havia mais gente também com ele, Santos? Com o bandido? Sim, havia sim. A polícia agora prende uma segunda pessoa envolvida nesse assalto. Não era um assaltante solitário, ele tinha suporte de outra pessoa. E agora a polícia conseguiu localizar essa segunda pessoa no município de Mauá. O assalto aconteceu em Santo André, em fevereiro, né? Esse assalto ao cantor Péricles, desculpa. E agora um segundo envolvido nesse crime, nesse assalto, foi preso. Foi preso Felipe Lucas de Oliveira. Ele estava em Mauá, estava foragido, mas a polícia investigou e chegou até ele, porque o primeiro preso, né? O primeiro bandido preso lá ainda em fevereiro, confessou que tinha um comparsa. E foi então que a polícia foi atrás desse comparsa. O primeiro preso foi o Guilherme Toshihiko Shiozuka, né? De 23 anos. Qual é o nome dele? Guilherme Toshihiko Shiozuka. De 23 anos. O primeiro preso, após uma semana, ele foi preso, confessou ter participado do assalto e também ter vendido o carro do Péricles por R$12 mil e dividido com esse comparsa. E desde aquele momento, desde a primeira semana após o assalto, a polícia vem investigando o caso à procura do segundo envolvido e agora localizou, repetindo o nome, Felipe Lucas de Oliveira, foi localizado em Mauá. Portanto, mais um preso aí, os dois envolvidos, os dois presos. Lembrando que junto com esse segundo preso, também foi apreendida uma moto furtada. Eles continuavam, ele no caso, né, Claudinha? Porque sim, o primeiro já estava preso, ele continuava praticando assaltos a veículos. Esse segundo envolvido no assalto ao pagodeiro Péricles foi preso hoje de madrugada, né? Foi preso hoje de madrugada, hoje sexta-feira, em Mauá, São Paulo. A polícia ainda investiga se pode haver mais gente integrante dessa quadrilha? Não, Claudinha. Somente os dois envolvidos, de acordo, né, com o depoimento do primeiro preso e com a confirmação do segundo preso na madrugada de hoje, os dois envolvidos presos, caso elucidado. E o que é pior de tudo isso? O que foi primeiro, o primeiro que foi preso, o Guilherme, né, é praticamente vizinho da mãe do Péricles. Então já sabia de toda a rotina do cantor Péricles, já sabia, claro, né, o patrimônio que o cantor Péricles uhum. tem e armou tudo, né? A rotina, né? A rotina, os horários, né, como é que o Péricles chegava. O Péricles não tem seguranças, pelo menos não anda com seguranças, né, assim, nessas atividades mais domésticas de visitar a família. O carro, sim, né, toda a segurança, todo o suporte, mas eles aproveitaram exatamente, digamos assim, o aspiado, o melhor momento, uhum. né, para atacar o cantor Péricles, mas graças a Deus, no final das contas, não deu certo, né, não deu certo. O Péricles e a família também, claro, sofreram uma violência psicológica, ninguém quer passar por isso, mas graças a Deus ninguém saiu ferido de forma física, né? Isso. Graças a Deus. Graças a Deus, só bens materiais e a gente corre atrás, conquista de novo. A criminalidade deixa a gente assim, refém de cada situação inusitada, como essa que o Péricles passou. É um sufoco danado, você fica imaginando o que fica se passando na cabeça de uma pessoa que passa por um assalto, de certa forma, violento. Armado, né? Um assalto à mão armada é muito tenso. Só de ver a imagem ou de imaginar a situação, você já fica tenso. Exatamente. E agora, seguindo o Bafulê, todo mundo lembra daquela ocorrência policial do Big Brother Brasil 23, envolvendo o MC Guimê e o Cara de Sapato, com relação à importunação sexual contra aquela participante mexicana, Dânia Mendes? Isso, Claudinha. Pronto, né? Todo mundo acompanhou, todo mundo está de perto, né? Verificando cada passo que acontece nessa ocorrência. E agora a Márcia Santos traz o que tá de. O que aconteceu de mais. Como é que a gente pode dizer? De mais. Não é nem novidade, atualizado, né? O que aconteceu agora? O que aconteceu em relação a isso agora? Então vamos lá para a notícia de agora. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu um inquérito, né, que investiga o MC Guimê e o Cara de Sapato por importunação sexual dentro da casa do Big Brother Brasil. Eles foram indiciados ontem, quinta-feira, e agora o inquérito, porque essa é a primeira instância, né? Foram indiciados aí pela Polícia Civil. Agora, o inquérito de importunação sexual segue, né? Foi encaminhado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Aí, de acordo com a delegada que estava conduzindo o caso, a Viviane da Costa, ela disse o seguinte: um relatório foi enviado ao Ministério Público e aí agora cabe a decisão do Ministério se os dois, o MC Guimê e o Cara de Sapato, vão ser denunciados pelo Ministério Público ou não. Vai ser tomada aí uma segunda promotoria de justiça de investigação penal de violência doméstica na área oeste. Cabe ao Ministério Público, então, decidir, né, nessa última instância. Agora, a defesa de Cara de Sapato e MC Guimê, por enquanto, discorda, né? Tentam recorrer e comentam, né? A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, né? Porque, embora o crime de importunação sexual independe de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima, no sentido de que, no juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito, é o que diz a defesa. A defesa, né? O advogado aí do MC Guimê e também do Cara de Sapato. Mas esse advogado que falou, mais especificamente, é do Cara de Sapato, né? O que se pronunciou é o advogado do Cara de Sapato. Por que que ele comenta isso? Porque eu que assisti, eu que vi tudo, em um certo momento, a mexicana, ela se demonstrava querer, né? Ela estava receptiva aos carinhos do Cara de Sapato. Só que em um certo momento, quando o Cara de Sapato estava alcoolizado, ele extrapolou, tentou beijá-la quando ela não queria ser beijada, e debaixo do edredom, algo que nós telespectadores não vimos, parece que tentou forçá-la a dar um beijo na boca dela, e ela disse: olha, não quero beijar e tudo. Então se tornou aí um constrangimento para a mexicana, que naquele momento ela não queria mesmo. Agora, mais grave foi o posicionamento do MC Guimê naquela noite, que realmente tocou nas partes íntimas da mexicana, da Dânia Mendes, fazendo com que ela, inclusive, tentasse se afastar, tentasse se esquivar dele, né? É, com relação ao cara de sapato, realmente existiu aí um envolvimento, mas ele extrapolou, porque eu vi, né? Eu posso testemunhar aqui porque eu estava assistindo. E aí, vamos aguardar o que o Ministério Público vai decidir, Cláudia Leite. É, e a gente acompanha e traz tudo pra você aqui no Bafulê, pra você ficar muito bem informado. 1h28. Isso. 1h28, Márcia Santos vai dar um recado importantíssimo sobre saúde. Eita, e é bom demais. E uma coisa muito importante, fundamental para o nosso bem-estar, que é a nossa visão. Que coisa boa enxergar bem, não é? O enxergar bem está totalmente direcionado à nossa concentração. Conseguimos nos concentrar melhor. Um problema também que atinge a você que dirige, a você que tem a dificuldade de enxergar bem no trânsito. É fundamental melhorar essa qualidade da sua visão. Vamos cuidar então da saúde dos olhos. Vamos cuidar da imunidade da saúde dos seus olhos com Lirius Vision. Esse produto maravilhoso, sensacional, principalmente para você que fez cirurgia, não obteve um resultado esperado, para você que tem aquela visão embaçada, para você que tem um problema preocupante, como glaucoma, pessoas com degeneração macular. Tudo isso vai prejudicando a sua visão, inclusive a idade. Nós já estamos na linha com Hélio Damas para falar sobre os benefícios e como adquirir o seu Lirius Vision ainda hoje. Hélio Damas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Márcia Santos, Cláudia Leite. Boa tarde. Sextou. Sextou. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e aí? Bem, graças a Deus. E vamos falar de coisa boa. Você falou muito bem, Márcia. Eu já falei que eu vou vir aqui só falar da promoção, viu? Gente, é o Lirius Vision. Como a Márcia Santos falou muito bem, além de você ter qualidade nos olhos, gente, é segurança para você que dirige à noite, que está com a visão lacrimejando, a visão turva, gente. Aquele excesso, né, de conjuntivite, está com aquela sensação de areia nos olhos. Isso acontece porque após os 40 anos, o nosso corpo para de produzir as principais vitaminas dos olhos. Eu estou falando da luteína e da zeaxantina, que são os carotenoides responsáveis pela saúde e qualidade da nossa visão. E aí, se você não faz a reposição dessas substâncias de maneira natural, você vai depender de medicamentos, colírios, que são caros, e cirurgias. Inclusive, causa problemas como catarata, né? Glaucoma, cansaço na retina e, o pior, a pressão ocular, que causa o derrame ocular, gente, que são as nossas veinhas dos olhos, essas veias vermelhas, né? O olho vai ficando ressecado, porque ele vai ficando sem as vitaminas, que causa esse derrame ocular. Então, para você que quer ter mais qualidade na visão, tome o Lirius Vision. Ele vai trazer mais claridade na sua visão, melhorando o foco, vai diminuir o cansaço da sua vista, o ressecamento na mácula, a pressão na retina. Você que sofre com visão turva, gente, hoje tudo é celular, tudo é computador, tudo é televisão. Isso desgasta muito os nossos olhos. Por isso, tome Lirius Vision para ter mais qualidade na sua visão e, com isso, mais qualidade de vida, Márcia Santos. E é isso, e para ter mais qualidade ainda, tem uma coisa bacana, ó, o bolso. Não pode pesar no bolso. Hélio Damas tem promoção para quem tá curtindo o Bafulê agora, que vai ligar agora informando que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo na TV. Vai, manda uma super promoção pra gente. 0800-000-3249. Anota o número. 0800-000-3249. Gente, ligação gratuita. Liga na Lirius, conversa com os consultores. Eles vão te ouvir e entender a sua necessidade. E atenção, que até os 30 primeiros que ligarem agora no 0800-000-3249 terão até 70% de desconto e ainda ganha um rádio portátil de presente, Márcia. Tá bom demais? Tá bom demais. Tem que ligar, ó. 0800-000-3249. 0800-000-3249. Pra garantir essa promoção, pra garantir seu Lyrus Vision. Hoje, Hélio Damas, um abraço. Abraço. Que coisa boa, que promoção maravilhosa. É só ligar. 0800-000-3249. Lyrus Vision. Verdinha 92.5, 1:33. A gente faz um rapidíssimo intervalo e volta na sequência. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Você sabia que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na sua saúde? Cuidados simples, como uma alimentação com mais frutas e verduras e atividades físicas que estimulem o bem-estar, são fundamentais para viver uma vida plena. Cuide da sua saúde e conquiste mais disposição para viver bons momentos ao lado de quem você ama. Escolha viver bem. Escolha ser saúde. Uma campanha do Sistema Verdes Mares. Apoio. Governo do Ceará. Cimento Apodi. Cada obra, uma história. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Ou ligue 0800-705-7575. Tinta é lá. Tinta é Lafayette Tintas. Proteja sua casa da chuva com impermeabilizante Denvercrim Parede. 18 quilos, 287,90. Só na Lafayette Tintas. A educação neste país tem que ser para todos. Por isso, o Enem é de graça para quem mais precisa. Saiba se você tem direito à gratuidade da taxa de inscrição do Enem e faça seu pedido até 28 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O início não foi o esperado. Dois jogos, duas derrotas. Chegou a hora da reação. De comando técnico novo, o Ceará vai em busca da vitória contra o ABC em Natal. É a estreia do técnico Eduardo Barroca, que quer começar com resultado positivo. Domingo, às 18h, ABC e Ceará. Antes, às 16h, se tem clássico no Rio, tem clássico na Verdinha. Flamengo e Botafogo. E a Verdinha entra em campo junto com você no rádio e nas redes sociais. Domingo completo de futebol é aqui. Campeonato Brasileiro é a nossa jogada. Verdinha! ZYV 813, Verdinha FM 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Um resumo das principais notícias do dia. Entrevistas. Você bem informado com notícias e muita análise de especialistas. DN Edição da Tarde. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, das 16h às 17h. DN Edição da Tarde. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Cláudia Leite. De volta com o Bafulê, vamos rapidinho, porque tem muitas informações. Verdinha, 92.5 FM, 1:07. 1:37. Obrigada, Santos. 1:37. Então, vamos seguindo. Tem muita informação hoje no Bafulê para compartilhar com você. Nós vamos para Iguatu. Vamos conferir mais um caso. Nosso plantão policial está ativo. Nós temos uma triste notícia de lá. Uma casa desaba, deixa 3 pessoas feridas. Uma das vítimas passava na rua quando aconteceu o desabamento. A pessoa foi atingida. estava passando no lugar errado, na hora errada. Outras duas pessoas estavam dentro da casa na hora do ocorrido e a Cláudia Leite apurou tudo isso que aconteceu em Iguatu e traz pra gente aqui no Bafulê. Foram momentos de pavor ontem quando a casa desabou no centro de Iguatu, na rua, no bairro Santo Antônio, no bairro Santo Antônio em Iguatu, aqui no Ceará. Segundo que a polícia e o corpo de bombeiros apuraram, uma casa desabou, deixou três pessoas feridas, três mulheres, três pessoas do sexo feminino. Uma delas ia passando pela calçada, 55 anos, quando a casa desabou e a atingiu. Ela ficou ferida. As outras duas estavam dentro da casa e quando a casa desabou, elas também foram atingidas. A que estava fora da casa, passando pela calçada, 55 anos, e as que estavam em casa, uma menor de idade, uma adolescente e uma senhora de 50 anos. As três foram socorridas para o hospital. As três não correm risco de morte, mas continuam internadas. Segundo o SAMU, que atendeu a ocorrência juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a que inspira mais cuidados é exatamente a que passava pela calçada de 55 anos e também foi atingida pela casa que desabou. Segundo o que apura a polícia, o Corpo de Bombeiros informou que uma casa vizinha a essa estava passando por uma obra. E ao derrubar uma parede, a casa, a segunda casa, essa que desabou, foi atingida. E ela, no desabamento, ficou destruída. O Corpo de Bombeiros também orientou que é preciso ter cuidado com estruturas muito antigas, como, por exemplo, essa aí, onde o perigo de desabamento é maior. As três mulheres foram, as três pessoas do sexo feminino, uma menor e as duas maiores, foram socorridas pelo SAMU para o Hospital Regional de Iguatu. O caso está sendo investigado, a polícia civil abriu o inquérito e está apurando todos os detalhes, né, para saber exatamente da a responsabilidade a quem tem de dever para que tudo fique solucionado, que tudo fique bem. A casa desabou ontem em Iguatu e deixou três pessoas feridas. Graças a Deus, nenhuma morte. Graças a Deus, nenhuma morte. E a gente faz o registro aqui dessa ocorrência. E vamos seguindo o nosso Bafulê na tarde de hoje. Vamos para Canindé agora. Em Canindé, um homem preso por violência doméstica. Esse homem bateu na mulher dele. E além de bater na mulher, ainda estava tentando quebrar tudo dentro de casa. Enfurecido. Esse homem não é santo. Tem passagem por tráfico de drogas, lesão corporal e a vítima solicitou medida protetiva. Os detalhes com Cláudia Leite, direto de Canindé, aqui no Bafulê. Ontem à tarde, a Polícia Militar foi acionada para uma residência no bairro Palestina, em Canindé. Qual era a denúncia? O que é que a polícia ia lá? Ia ver lá, averiguar lá? O marido estava agredindo a mulher, violência doméstica em casa, e também estava quebrando tudo dentro de casa, numa atitude de completo desrespeito, de completa violência. Quando a polícia chegou, prendeu o homem já em flagrante. Ele foi levado para a delegacia, o nome dele foi posto no sistema policial, e a polícia descobriu que ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e também por lesão corporal. Como é o nome dele? Ele tem 28 anos, o nome dele não foi divulgado, acusado de violência doméstica contra a própria esposa, que é 8 anos mais velha que ele, tem 36 anos. Segundo o que a polícia apurou com os vizinhos, ele é extremamente ciumento. Meu Deus! E pode ter agido por conta também, no momento em que agiu agredindo a esposa dentro de casa e quebrando tudo, estar também sob efeito de drogas. Ele já está preso à disposição da justiça. Houve, como a Márcia Santos falou, a esposa de 36 anos pediu uma medida protetiva de urgência contra o marido, que tem 28 anos, e ele está preso à disposição da justiça. Se faz de doido que o pau te acha. Você pode perceber a quantidade de crimes contra a mulher que a gente já contou desde que o programa começou. tanto tentativas de feminicídio, como feminicídio, como lesão corporal, violência doméstica, Lei Maria da Penha? Parece que é algo que não acaba nunca, não acaba nunca. Meu Deus, tá na hora, né? Tá, passou da hora. Já, ah, é. Muito bem dito, Márcia Santos, já passou da hora. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre a cantora Simone, que está enfrentando novamente o câncer no reto, parte final dos intestinos. Ah, por que que essa notícia chama tanta atenção? Porque em dezembro do ano passado, Simone terminou o ciclo de químio e tudo que precisava fazer. E em meados de janeiro, então, ela anunciou que estava livre do câncer. Livre em que sentido? O câncer havia passado por um processo de remissão. Ela fez todos os testes necessários e não foram encontrados nenhum vestígio de câncer em seu corpo. Então, ela ficou muito feliz. Os médicos que a acompanham e que fazem o tratamento dela também ficaram muito felizes. E ela, então, iria passar para aquele estágio de acompanhamento, né, a cada mês ou a cada 2 meses, de acordo com o que o médico prescrevesse. Mas aí a notícia pegou todos de surpresa ontem. Márcia Santos contou aqui que o médico de Simone voltou às redes sociais, né, para dizer que o câncer da Simone não foi embora completamente e novas células do câncer foram encontradas em seu organismo. Mais detalhes sobre esse momento que Simone vive agora com Márcia Santos. É isso mesmo, Claudinha. A Simone, que hoje tem 46 anos, precisa ser internada para fazer esse tratamento, né? Retomar o tratamento contra um câncer, né, que está voltando aí, um câncer muito agressivo no intestino, na parte final do intestino, que é no reto, como a Cláudia bem falou. E já tem previsão, inclusive, para se internar, já tem data, na realidade, para se internar. Ela se interna na terça-feira, né? Dia 2 de maio, ela vai passar 10 dias no hospital, em média, para começar esse tratamento de quimioterapia. Inclusive, a própria Simone, ela utilizou as redes sociais para falar com os fãs, porque a última publicação dela, em que comentamos ontem, ela enfatizava que mandaria notícias, porque só quem se manifestou até ontem foi o médico da Simone, confirmando que ela teria que passar por um novo tratamento, voltar ao tratamento. A Simone diz que não queria passar por isso. Nós temos o áudio dela, nós temos o vídeo e nós vamos compartilhar com você agora. Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do meu médico, nós vamos ter que reiniciar um novo tratamento, um tratamento novo. Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do meu médico, nós vamos ter que reiniciar um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso: as orações, né? As rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha, né? Tem coisas que a gente não controla e realmente isso eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura, no meu melhor, e pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, ou eu tenho que mudar, ou eu tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo. E é isso, gente. Terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia, a quimioterapia. Vão ser mais 4 meses de tratamento. E eu tô aqui. Tô aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de poder tratar. Por ser tratável, né? O meu médico já explicou pra vocês a parte mais, vamos dizer, da medicina, o que foi que houve. E é isso, gente. Tem uma música que eu compus com com a Thaís Nascimento, que ela fala assim, respire e conta até três, a gente vive um dia de cada vez, e a única alternativa é lutar mais uma vez. Hoje eu vejo a vida de outro jeito, hoje o mundo é muito mais perfeito. Quero paz cada vez mais no coração. Vou ser feliz, eu vou fundo. E agora ninguém vai me segurar. A cabeça aberta pro mundo. Eu vou com Deus aonde Ele me levar. Gratidão. Nossa, emocionou demais, a gente fica até sem palavras, a voz perfeita da Simone, um momento difícil na vida dela, ela mesma fez questão de enfatizar, vai ser difícil, vai, mas tô aqui firme e forte para fazer esse novo tratamento, começamos aí na terça-feira, palavras da Simone, terça-feira será internada. E depois da publicação desse vídeo nas redes sociais, claro, várias pessoas famosas se manifestaram, a Preta Gil, que inclusive também está na luta contra um câncer no intestino, deixou um recado muito carinhoso e disse, abre aspas, estamos juntas nessa, meu amor, vai dar tudo certo, te amamos e estamos juntos sempre. Fecha aspas, Geraldo Luiz também se manifestou, disse, será, abre aspas, será uma travessia de cura e amor, minha amiga, sabe onde estou, fecha aspas, Geraldo Luiz, ou seja, se disponibilizando a ajudar, qualquer coisa que a Simone precise, e essa solidariedade, essa corrente de solidariedade, inclusive, como a própria Simone falou, de orações também. É verdade, e aí a gente escuta as palavras de Simone, escuta e ouve as palavras de Simone, e só pode dizer, Deus é força, Deus é poder, Deus está com a Simone e com todos que precisam, que estão passando por esse momento agora e vão vencer. Sabe por quê? Deus é Deus. Deus é Deus. E se Deus quer, assim será. Muita força, muita fé, muita luta, porque a vitória, a gente acredita em nome de Jesus que Simone e quem passa por esse momento agora irá alcançar. Amém. Irá Amém. Alcançar. Amém. Amém. Amém. Modo... Como é? Modo Boas Vibrações ativado. 1:50. Verdinha FM 92.5. 1:50. Fechado, fechado, cravado agora. A Márcia Santos traz uma informação muito bacana para você mudar de vida. É. E é pra mudar de vida agora. Agora. Pense positivo porque chegou a sua hora. Quero falar com você porque domingo tá chegando. Domingo tá batendo na porta, é hora de falar de Totoleque. Ó, dia de dar tchau, ó, dá tchauzinho pra Liseira, porque o Totoleque chega com mais de 300 mil reais em prêmios. Já imaginou você levar um Creta Action zerado pra sua garagem? Nossa, e é lindo esse carro, viu? E se esse Creta vier com um HB20S? Aí completa, né? Porque os dois juntinhos estão no primeiro prêmio. Melhor ainda, né? Primeiro prêmio do Totoleque garantido. Dois carrões na sua garagem. O Creta Action mais o HB20S. E ainda tem, escuta só, 90 mil reais no acumulado extra. Batendo com até 28 bolas chamadas o primeiro prêmio. Tem aí, ó, segura porque tem mais. Tem uma moto CG 180 Start no segundo prêmio. Outra moto CG 160 Start no terceiro prêmio. No giro da sorte tem 5 mil reais no quarto prêmio. Mais 5 mil reais no quinto prêmio. No sexto prêmio, nossa senhora, mais 5 mil. E no sétimo prêmio também. E ainda tem 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. Ave Maria, é dinheiro demais. Pense num bafulê grande. Com esse dinheiro todo, dá pra resolver, não dá? Dá pra pagar aquela dívida, dá pra comprar aquele negócio aí que você quer comprar. Muito bom, não é? Carro, motos, os carros, né? Na realidade, as motos, todos zero quilômetro de verdade. Tem balela não, viu? Escuta só, o valor da cartela é R$10. R$10. E na cartelinha, a cartelinha milionária tem pra você. Vou te falar os valores de cada um dos prêmios. Por exemplo, o HB20. Ele custa R$90.790. O Creta, R$115.000. E cada moto, R$17.800. Aproveite! Com Totoleque você tem mais chances de ganhar. E atenção, ó, só participam as cartelinhas seladas. Tem que estar com selinho na parte inferior. Quando você adquirir sua cartela, preste muita atenção nesse detalhe do selinho, tá bom? E eu vou já comprar a minha, viu? Vou correndo sair daqui às 4 da tarde pra comprar o meu Totoleque, porque a maior premiação do Ceará é o Totoleque que dá. Aqui no Totoleque não tem lero-lero. Neste domingo, o Totoleque vem com tudo, com o Creta e um HB20 no primeiro prêmio. Tem mais R$90.000 no acumulado extra, uma CG 160 Start no segundo prêmio, outra no terceiro e muito mais. A maior premiação do Ceará é o Totoleque que dá. Demais, não é? É bom demais. Adquira já sua cartelinha, ó. Boa sorte, porque o Totoleque te garante essa sorte. 1h54, Cláudia Leite. Vamos falar sobre o cantor Thierry? Thierry, vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. A fila andou. Olha esse menino. Depois que terminou o relacionamento com a Gabi, né? Aquela sofrência. E agora a Cláudia Leite tá por dentro, porque a namorada do Thierry... Agora ele... Porque ele ficou com... Né? Ficou com algumas, não assumia. Era pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Agora parece que assumiu, é? Assumiu? Eita, conta lá. Assumiu porque o Thierry pegou uma menina... Pegou assim, né? Por favor, ele está com a menina. Linda. Ela é modelo. Inclusive participou de um clipe, né? De uma das músicas do Thierry, Lá Ele. Inclusive os dois estão sendo vistos aí na noite, né? Na night. A própria Micaele Amorim, é o nome dela, de 23 anos, confirmou no Instagram dela, disse, abre aspas, sim, estamos namorando, fecha aspas. E o próprio Thierry também já confirmou nas redes sociais dele. Inclusive, Cláudia Leite, ontem, quinta-feira, os dois estavam juntinhos, apaixonados, aos beijos, em um evento. Portanto, assumiram o namoro oficialmente ontem. E aí é claro que a gente traz pra cá correndo e já fala pra você, namoro assumido. Thierry fez a fila andar, está namorando com a modelo e influencer digital Micaele Amorim, a namorada nova do Thierry. Felicidades ao casal, né? Esperamos que dure muito tempo. É verdade, até porque depois que ele teve aquele relacionamento com a Gabi Martins, há informações até de que ela teria perdido um bebê, né? Sim, né? Sim. Eles ficaram grávidos, o público nem chegou a ter a informação de que realmente estavam grávidos. Quando a informação chegou, eles já haviam terminado o relacionamento, ela já havia perdido o bebê, então a gente imagina que momentos difíceis os dois passaram, cada um de um jeito, né? E de lá pra cá, Thierry, então, enfiou a cara no trabalho, né? Mas não deixou, como é que diz? Solteiro sim, sozinho nunca. Ele esteve com a bailarina Carla Bruno, né? A coreógrafa dele na Dança dos Famosos. É danado. Mas agora parece que se aquietou. Assumiu o namoro, né? Está aí já se apresentando às pessoas, né? Beijando ao ar livre, no meio do público, à vontade, ou seja, tá namorando. Tem mais é que ser mesmo, porque a vida é muito rápida, tudo é muito curto e com muita responsabilidade, a gente tem que aproveitar ao máximo. E por falar em ao máximo, vamos como é que a gente diz? Vamos prestigiar quem nos prestigia? Vamos! Vamos! Quem dedica uma parte do seu dia a nós aqui, de segunda a sexta, de 1 às 4 da tarde, os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos telespectadores? Isso mesmo! A você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, muito obrigada a você do site, das parabólicas da internet, dos streams. Alô, Ícaro Salmito, do Jockey Club, mandando mensagens para o nosso WhatsApp, Petrônio Cavalcante, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. Alô, radialista Garganta de Ouro, Douglas Carvalho Pereiro. Eita, nomezão bonito, arretado, hein? Um abraço. Alô, Gleison, direto de Sobral, na região norte do Ceará. Elisângela, um beijo, minha linda. Ela que está no bairro Presidente Kennedy nos acompanhando. Claudinha, é bom demais, né? É bom demais a gente saber que você está aí do outro lado conosco, né? Todas as tardes. Você que dedica a gente esse tempo importante. Você permite que a gente entre na sua vida. Pra gente é uma grande honra aqui do Bafulê. Nossa gratidão. Né? E o nosso coração pra você, né? Te entregamos o nosso coração. Você quer mandar um alô, você quer mandar um beijo, você quer viu alguma coisa importante na sua rua ou por onde você está passando e acha importante, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp. Anote o número. 85 988 87 1306. Isso, 85 988 87 1306. Claudinha, tem mais gente com a gente, Claudinha. Tem sim, tem mais gente com a gente. O Júlio Rodrigues no Crato. O Valdir Barbeiro em Pacajus. Aureni em Ibicuitinga. Rafael no bairro Edson Queiroz. Biano em Sobral. Eita, alô, Biano! Coisa boa, hein? Obrigada pela audiência. A gente faz um rapidíssimo intervalo. Tá quase fechando a hora, 2 horas. E retorna em seguida com o Bafulê. E muito mais pra você. 1h59, Verdinha 92.5. É aqui, ó. Na Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A oportunidade de se tornar milionário agora mais perto de você. Aumente suas chances de ganhar na Mega Sena com os bolões da Loteria Aldeota. A lotérica mais pé quente do Brasil já fez 35 pessoas milionárias e pagou mais de 122 milhões de reais em prêmios. Ligue 85-3104-5050 e garanta agora mesmo o seu bolão. A partir de R$100 através do delivery da sorte, a Loteria Aldeota entrega o bolão no seu endereço. Acredite, com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. O Grupo Atitude tem a melhor solução em terceirização de mão de obra, administração condominial e vigilância patrimonial. Nossos colaboradores recebem treinamentos qualificados que garantem o melhor atendimento e serviços aos nossos clientes. Sempre inovando, o Grupo Atitude detém de certificações internacionais que comprovam a experiência na prestação de serviços terceirizados. O bom mesmo é ter atitude em tudo. Para mais informações, 4007-2138. DN Edição da Tarde, de segunda a sexta, às 16h. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O início não foi o esperado. 2 jogos, 2 derrotas. Chegou a hora da reação. Verdinha! De comando técnico novo, o Ceará vai em busca da vitória contra o ABC em Natal. É a estreia do técnico Eduardo Barroca, que quer começar com um resultado positivo. Domingo, às 18h, ABC e Ceará. Antes, às 16h, se tem clássico no Rio, tem clássico na Verdinha. Flamengo e Botafogo. E a Verdinha entra em campo junto com você no rádio e nas redes sociais. Domingo completo de futebol é aqui. Campeonato Brasileiro é a nossa jogada. Verdinha! Jogada segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Se é jogão que você quer, é jogão que a gente vai entregar. Verdinha! Tem confronto de tricolores de olho na liderança do Brasileirão. Fortaleza e Fluminense. Neste sábado, às 16h30, na Arena Castelão. Logo depois tem clássico. Palmeiras e Corinthians. Num duelo cheio de rivalidade. O seu programa de sábado é curtir o futebol com a Verdinha. Brasileirão é a nossa jogada. ZYV 813. Verdinha FM 92.5. Uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Esse é o nosso Bafulê na Verdinha 810 AM, na Verdinha 92.5 FM. Ora. Um abraço para você que está na TV Diário, nos acompanhando, a você telespectador, a você que está nos ouvindo pelas rádios da região norte em Sobral e também pela rádio do Crato aí na região do Cariri. Muito obrigada. Pra você que está nos streams, pra você que está no site da Verdinha, no aplicativo Turma Boa do App, um abraço. E a todos que acompanham através da Parabólica e pelo site da Verdinha, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. 2h04, 2h04, aqui na Verdinha 92.5, 2h04. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Nosso plantão policial segue. E nós vamos agora relatar uma tragédia. Felizmente aconteceu uma tragédia em Pernambuco, em Olinda. Parte de um prédio desaba, pega fogo e deixa pessoas mortas, pessoas feridas. Algumas vítimas foram resgatadas, socorridas. O prédio já havia sido desocupado pela Defesa Civil. As pessoas estavam lá ilegalmente, né? Porque a Defesa Civil pediu para sair, mas as pessoas insistiram em ficar. A Cláudia Leite traz todos os detalhes desse fato ocorrido, triste fato ocorrido em Olinda, Pernambuco. Cláudia Leite. O edifício se chama Edifício Leme, fica em Olinda, Pernambuco. Numa área em que a Defesa Civil, segundo como a Márcia Santos informou, que a Defesa Civil já havia ido, já havia desocupado, mas mesmo assim, algumas pessoas, cerca de 16 pessoas, voltaram a ocupar esse prédio. O prédio Leme, que tem 3 andares e mais o andar térreo, que fica em Olinda e que desabou parte dele ontem, por volta das 10 da noite, a parte do prédio desabou. Houve uma explosão e um incêndio. Os números atualizados dessa tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros e a polícia. 3 pessoas morreram. Um menor de 13 anos, um homem de 31 anos e uma mulher que foi encontrada agora por volta de 1 da tarde. Oh, Jesus. Sobre a mulher, o Corpo de Bombeiros ainda não informou a idade e não deu mais detalhes, mas que um corpo de mulher foi encontrado agora no início da tarde. Sobre os feridos, a polícia ontem mesmo e no início da madrugada de hoje conseguiu resgatar 5 vítimas. E a polícia ainda procura o Corpo de Bombeiros por outras 3 pessoas. É uma tragédia anunciada, como se diz, né? Porque nesse prédio não era para haver pessoas morando, mas infelizmente não era a realidade. E aí que aconteceu? O Corpo de Bombeiros tem a primeira informação de testemunhas perto, que moram próximas, inclusive as vítimas também, de que houve um grande estrondo. Depois do grande estrondo, parte do prédio desabou e aí veio o incêndio e depois o prédio ainda desabou, mais uma estrutura e causando toda essa tragédia. Quem são as pessoas que foram resgatadas com vida? Primeiro, um homem chamado Ebenezer, de 53 anos, foi resgatado vivo dos escombros 10 horas depois de ser localizado. Foi levado para o hospital da restauração, um hospital próximo. Precisa passar por uma cirurgia, mas seu estado de saúde é considerado estável, segundo o hospital. Outra pessoa que foi resgatada, que foram 5 as pessoas resgatadas. O segundo foi um homem de 45 anos, que entrou no hospital já quase na meia-noite, os primeiros minutos da madrugada de hoje. Segundo a polícia, ele sofreu uma fratura na mão, já foi operado hoje pela manhã, tem o quadro de saúde considerado estável. 2 mulheres também foram resgatadas, cada uma tem 25 anos. Foram levadas para a unidade de pronto atendimento, chegaram à meia-noite, foram examinadas, medicadas e receberam altas às duas horas da manhã de hoje. Por fim, entre os 5 que foram resgatados, uma mulher de 30 anos. Ela foi socorrida para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, região metropolitana de Recife. Segundo o hospital, ela segue em observação com o quadro estável, sem gravidade, mas ainda não há previsão de alta. Além dos 3 mortos, dos 5 resgatados e de outras 3 pessoas que o Corpo de Bombeiros e a polícia procuram, a Defesa Civil disse que 3 animais, 3 cachorros foram resgatados vivos dos escombros, informações do Corpo de Bombeiros. O prédio Leme fica na rua Acapulco, no bairro Jardim Atlântico, em Olinda. Os bombeiros foram acionados às 10 horas e 8 minutos da noite de ontem. Chegaram ao local 20 minutos depois. Foram deslocadas 3 viaturas de resgate, 3 viaturas de salvamento e uma viatura de combate a incêndio. A Defesa Civil de Olinda também foi ao local e a Polícia Militar também. Os 3 que morreram, a polícia já informou os nomes de 2. O menor de 13 anos era Everton Benedito Santos, 13 anos. O de 31 anos era Rodolfo Henrique Pereira da Silva. E agora, por volta de 1 da tarde, o corpo de uma mulher. Mais detalhes, idade, né, nome, nem a polícia, nem o corpo de bombeiros, nem a Defesa Civil ainda informaram. A gente continua acompanhando esse caso e traz as atualizações para você aqui no Bafulê. Verdinha 92.5, 2:09. Boa tarde. Seguindo com as nossas informações policiais, vamos até Sobral. Lá houve uma execução sumária. A polícia foi acionada para ontem à noite, quinta-feira, por volta das 6:30 da noite. Não era tarde, eram 6:30 da noite. Havia o corpo de um homem com marcas de muitos tiros, na cabeça principalmente, perto do terminal rodoviário em Sobral. A polícia foi identificada e ele era Francisco Fábio da Silva, 24 anos. Esse assassinato aconteceu no bairro Tamarindo, fica perto do terminal rodoviário de Sobral. Ele era Francisco Fábio da Silva, 24 anos, conhecido como Fabinho. Segundo o que a polícia apurou, ele era morador de rua. Foi assassinado com tiros, a maioria deles na cabeça. Segundo o que a polícia apurou, os criminosos estavam numa moto e fugiram no mesmo veículo. A Polícia Civil, claro, já abriu o inquérito e está apurando as circunstâncias do assassinato. E com este crime, com este assassinato do Francisco Fábio da Silva, de 24 anos, o Fabinho, já são 19 assassinatos dolosos registrados somente este ano, nos 4 primeiros meses deste ano, que está acabando agora nesse fim de semana, no município de Sobral, Zona Norte, do estado do Ceará. Duas horas e 11 minutos? Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre Jojo Todinho? Eita, Jojo Todinho é notícia. E a gente gosta de falar da Jojo, né? Jojo sempre muito polêmica, uma mulher que tem posicionamento, empoderada demais. A Jojo está muito feliz com o resultado da dieta que tem fazendo, né? Que vem fazendo. Uma reeducação alimentar. A Jojo está praticando muito exercício, está na academia direto, se esforçando e hoje comemora. Ela disse que derreteu 22 quilos no peso dela. E saiu do manequim, né? A calça dela, calça jeans, 64 para o número 56. Ou seja, do tamanho 64 para os 56. Que evolução, Jojo! E ela fala, e ela conta tudo, porque tem áudio, tem vídeo aqui no Bafulê pra você. Só um minutinho que você vai conferir. Ah, Jojo, opa, como você está vendo a sua evolução? Eu estava vestindo 64. Sabe quanto que eu estou vestindo? 56. E eu vou falar, hein? Até o final do ano, que eu sou assim, eu sou projetista. Eu boto meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estou usando 48. É isso aí, bebê. Esqueça tudo. Eu gosto de ficar raçuda, cavala. É isso. A Jojo disse que vai conseguir, que vai alcançar, e ela chega lá. Ela chega. Você duvida? Eu não. Não duvido de jeito nenhum. E o bacana é que a Jojo Todinho, no começo do ano, fez uns vídeos numa clínica de... estética? É, e de bariátrica, de cirurgia bariátrica, né? Ela foi lá, foi conversar, disse que estava muito propensa... Ah, lembro bem. Né? Lembra? A fazer a cirurgia bariátrica para eliminar o excesso de peso. E que excesso, né? E depois, então, das consultas, dos exames, ela veio a público e disse, nada de cirurgia bariátrica. Eu não tenho uma doença que, ou um quadro, né, que necessite da cirurgia bariátrica. O que eu preciso é trancar minha boca. O que eu preciso palavras da Jojo, tomar vergonha na minha cara. E eu preciso reeducação alimentar e exercícios. E aí, então, foi o que ela começou. Desde no finzinho de dezembro, ela já havia perdido, eliminado algum peso. Janeiro, então, ela contratou essa personal trainer, amiga dela, super famosa. E aí ela já conseguiu derreter 22 quilos. 22 quilos é muita coisa. Não é? Do 64 para o 56. Uhum. E disse que chegará ao manequim 48. Pense aí, o objetivo da Jojo é tudo de bom e algo mais, de acordo com a personal trainer dela, a Carol, que a Claudinha bem falou, famosa. O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo. A luta dela contra a obesidade tem a ver com a saúde também, e mais particularmente com a saúde e não com a estética. Mas agora ela se envaidou. Agora ela quer ficar bonita e gostosa, como ela mesmo disse no vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais. Eita, menina. Tá com a musculatura mais forte, Claudinha. As articulações mais estáveis, de acordo com a personal trainer da Jojo. E vai começar a... Já está, né? Perdendo calorias, tá emagrecendo, tá conseguindo alcançar por conta dos treinos, por conta de toda a força que ela tá, né? Força de vontade, né? Além da força de vontade, a força também física. Sim. Que ela está usando durante os treinamentos, né? Durante a prática de exercícios na academia. E é isso. Parabéns, Jojo! É por aí. Olha, Jojo Todinho tinha um problema, teve foco, encontrou a solução e está buscando, né? É um caminho, é um percurso. E diz que vai chegar e a gente acredita. Determinação, foco, obstinação, é isso mesmo. E se você tem um problema de saúde, no ponto de vista sexual, e você quer voltar a ser como era, ou até melhor, rapaz, a gente tem um caminho, né, não, Márcia Santos? Eu já gostei desse começo aí da Cláudia Leite, essa cabeça aí, minha amiga, foi tudo de bom, viu? Pois é, olha, resolveu, identificou o problema? Identificou a solução? 1, 2, 3, meio já. Forte Erete. É isso mesmo, Forterete, a solução ideal para você que tem problemas aí na sua vida sexual, porque Forterete te garante até 3 dias de prazer, são 72 horas, você tomando uma só vez por dia. Nossa Senhora, é um produto natural que está à sua disposição para que você, homem, possa ter mais virilidade, mais confiança na hora do sexo, possa empolgar sua companheira. Não deixe o seu casamento cair assim na monotonia. Não deixe o seu casamento entrar numa crise que não dá mais para resolver. Tome. Use hoje, adquira um Forterete. Nós já estamos com a Patrícia, ela está na linha conosco para falar sobre todos esses benefícios do Forterete. Ah, tem idade para tomar? Como é que funciona? Patrícia, bem-vinda, boa sorte. Boa tarde, aliás. Boa tarde, Márcia Santos. Isso mesmo, Forte Erete é a solução. Forte Erete veio para resolver. E aquele homem que tem atitude, que tem potência, que gosta de estar sempre potente na hora da relação, com muito tesão, com autoestima e alta confiança lá em cima, que gosta de transmitir esse tesão para a mulher, o prazer, é só ligar agora para o Forte Erete para solucionar o seu problema. Liga 3857071 e você vai ter aí a oportunidade de conhecer, adquirir o Forte Erete estimulante sexual natural. Para o homem de qualquer idade, esse homem que não deixa, não deixa a desejar, né? Que gosta de estar sempre à frente da relação, à frente do tesão, do prazer. Forte Erete, ele veio para resolver, melhorar sua potência, seu apetite sexual. Você vai poder aí proporcionar mais prazer para sua companheira, vai poder aí dar mais tesão, dar mais amor, vai proporcionar uma vida sexual prolongada. Forte Erete, ele veio para resolver. Forte Erete, ele é formulado, todos os benefícios do Forte Erete, todos os ingredientes do Forte Erete, ele é feito com agentes importados, que traz benefício para o homem, uma vida sexual mais plena, mais prazerosa. Forte Erete, um estimulante sexual natural para o homem de qualquer idade, que vai devolver aquela potência, aquela virilidade no momento da relação. E mulher gosta de se sentir desejada, gosta de ter aquele homem potente, seguro, né? Que transmite aquela segurança. E Forte Erete vai fazer isso com você. Homens de qualquer idade, é só ligar agora pro 3857071. 3857071. Que você vai ter a oportunidade de adquirir o Forte Erete, estimulante sexual natural. E o mais impressionante, a ação do Forte Erete com apenas uma cápsula, você vai ter aí 72 horas de muito prazer, de muito amor. 3 dias de puro prazer, de muita carícia na relação. Você vai se sentir aí um homem com mais pegada, um homem com atitude, com vontade, com potência. Peça já o seu Forte Erete e volte a ser aquele leão na cama. Qualquer homem pode tomar o Forte Erete. Então liga 3857071. 3857071. A nossa entrega é rápida e com total sigilo. A gente entrega em Fortaleza e região metropolitana. E você que está aí assistindo o programa Bafulê vai poder ligar para o 3857071, vai participar do sorteio do Forte Erete e ganhar um desconto maravilhoso agora. É só ligar, pega o telefone, liga, adquira seu Forte Erete, 3857071. Você vai ter a oportunidade aí de ter uma vida mais prazerosa, uma relação sexual mais prazerosa, mais gostosa com a sua companheira. 3857071. 3857071. Liga agora. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, recado dado. Tem que ligar agora no 85-3857071 para adquirir o seu Forte Erete. Problemas na vida sexual? Dá tchau! Até 3 dias de puro prazer só com Forte Erete. Bom demais. Verdinha. Ah, meu Deus. Essa verdinha linda, maravilhosa, especial. Jornalismo que fala a nossa língua. O Bafulê é tudo de bom. É mesmo. Agora, seguindo o Bafulê, vamos falar sobre o reality show A Fazenda? Opa, vamos sim. Vamos sim. O último ganhador da Fazenda foi quem? Foi Bárbara. Foi a Bárbara. A Bárbara Borges, a que ganhou A Fazenda, o último reality. E já estão os preparativos acontecendo pro próximo, né? Exatamente, pra quem gosta do reality A Fazenda, já tem dia certo, dia 8 de maio, para estrear, né? Geralmente o reality começava lá em meados de setembro, mas este ano é diferente, viu? Começa agora no próximo mês, em maio, dia 8 de maio. Inclusive, vai ter uma pré-estreia, Claudinha, no dia 2 de maio, que é exatamente terça-feira, apresentado aí pela Mariana Rios. Agora, a novidade assim, ó, impactante da Fazenda de hoje que a gente tem pra você. Sim. É que tem um confirmado aqui. Já? Já confirmado. É, divulgando em suas redes sociais, e aí tem aquela especulação, todo mundo vai atrás, corre, conquista. É o filho do sertanejo Luciano. Da dupla com o Zezé? Da dupla com o Zezé. O Natan Camargo, filho do Luciano da dupla com o Zezé, está confirmado na casa da... na fazenda, no caso, né? Lá na fazenda, junto com os peões, como bem falei... O nome desse famoso está aí já confirmadíssimo, inclusive Léo Dias compartilhou, né, é, com todos, tá no site, tá no Instagram, tá nas redes sociais, né? Então, dia 2 de maio tem pré-estreia. Sim. Nós temos aí com a apresentação da Mariana Rios, 16 candidatos vão disputar as 10 primeiras vagas da mansão lá do reality A Fazenda. Então, no dia 8 começa oficialmente a estreia, é dia 8. No dia 2 será apenas para apresentar os participantes, né? Para que as pessoas que estão aqui de fora possam conhecer. Temos então esse programa que começa no dia 8, mas os participantes serão confinados a partir do dia 5 de maio. No domingo, dia 7 de maio, os participantes entram na casa. Bem, a informação que a gente tem aqui é que, do próprio Léo Dias, é que quem vai apresentar a pré-estreia da Fazenda é a Mariana Rios. A apresentadora oficial é a Adriane Galisteu. Mas a pré-estreia, quem vai apresentar é a Mariana Rios, de acordo com o colunista Léo Dias. Tá, mas certo. Realmente a atração oficial, que começa dia 8, tem o comando da Adriane Galisteu. É. E seguindo aqui, né, a vila lá da Fazenda será composta por 3 casas. A Casa Laranja, com 32 pessoas, apenas 5 camas. Aí tem a Vila Azul, para 22 pessoas, com apenas 7 camas. A Vila Verde, com 16 pessoas e apenas 9 camas. E aí, a expectativa é grande para essa pré-estreia, dia 2, e o início oficial, dia 8 de maio, de mais uma edição da Fazenda. Se eu não me engano, é a 15ª edição do reality A Fazenda. E hoje a gente diz pra você que está confirmado o Natan Camargo, que é filho do Luciano, que faz dupla com Zezé de Camargo, Cláudia Leite. Então tá, a gente acompanha com a Mariana Rios. Isso. A festa de lançamento da Fazenda, né? Onde haverá toda a nova... Será disponibilizada. Apresentado, né? Isso, obrigada. Apresentada a toda a nova estrutura. Pra quando for dia 8, começa com tudo, Adriana Galisteu na Fazenda, que promete muitas emoções, né? Com certeza. Os realities são assim, eles prometem... Muita treta, viu? Não é? Pelo amor de Deus. Bora, bora que bora, bora, bora continuando o Bafulê. 2h25, a gente faz um rapidíssimo intervalo e volta na sequência. Verdinha. Jornalismo. Que fala a nossa língua. Uou, Bafulê! Eu quero falar com você que tem 65 anos ou já passou dessa idade e que não conseguiu contribuir o suficiente para ter uma aposentadoria. Você sabia que você tem direito a um benefício de um salário mínimo todo mês? Isso mesmo, um salário mínimo mensal. Nós da FVC somos especialistas em assuntos previdenciários e podemos te ajudar. Se você precisa de ajuda para sua aposentadoria, auxílio-doença, pensões, liga pra gente. 0800-591-8946. 0800-591-8946. estamos em festa. As Óticas Visão comemora seus 48 anos de aniversário. São mais de 25 lojas em nosso Ceará. E para festejar, será inaugurado o maior laboratório digital do Norte e Nordeste, o Fortal Lab. Com mais tecnologia e rapidez para os nossos clientes. Visite uma de nossas lojas, siga-nos em nossas redes sociais, @óticasvisão e comemore conosco. Muitas ofertas para você. Pensou em ótica? Pensou visão? Tá feito, tá pronto e tem muito mais. Se ligue no trabalho que a prefeitura faz. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saio pra trabalhar tranquilamente deixando ela aqui. Tá feito, tá pronto e tem muito mais. É a Prefeitura trabalhando mais. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a Prefeitura trabalhando mais. Saia da liseira com o Totoleque, no primeiro prêmio. Tem o Creta Action e um HB20S 0 km, mais o acumulado extra. A maior premiação do Ceará é o Totoleque que dá. A educação neste país tem que ser para todos. Por isso, o Enem é de graça para quem mais precisa. Saiba se você tem direito à gratuidade da taxa de inscrição do Enem e faça seu pedido até 28 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O início não foi o esperado. Dois jogos, duas derrotas. Chegou a hora da reação. De comando técnico novo, o Ceará vai em busca da vitória contra o ABC em Natal. É a estreia do técnico Eduardo Barroca, que quer começar com resultado positivo. Domingo, às 18h, ABC e Ceará. Antes, às 16h, se tem clássico no Rio, tem clássico na Verdinha. Flamengo e Botafogo. E a Verdinha entra em campo junto com você no rádio e nas redes sociais. Domingo completo de futebol é aqui. Campeonato Brasileiro é a nossa jogada. Verdinha! Cláudia Leite. De volta o Bafulê, 2 horas. Verdinha FM, 2h29. A hora passa rápido. Mas olha, seja tudo o que você quiser. Mas, acima de tudo, seja você sempre. Paciência e perseverança tem um efeito. Sabe qual é o efeito? É um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem, os obstáculos sumirem. Magia é acreditar em um mundo melhor, mesmo que ele piore a cada dia. E você sabe como é que se chama essa magia? O nome dessa magia? Deus. Deus. Deus. Deus é quem pode nos capacitar para que a gente possa ser, acima de tudo, nós mesmos. Para que a gente possa, acima de tudo, passando por cima de todas as dificuldades, passando por cima de todos os obstáculos, reconhecer que somos nós mesmos, que somos pequenos, que somos humanos, que somos frágeis, que somos criaturas, filhos de Deus, mas criaturas. E nunca, jamais, jamais seremos o Criador. E com a consciência de que jamais seremos o Criador, é que dizemos: Senhor, socorre-nos. Senhor, vem em nosso auxílio. Senhor, precisamos de Ti. Você sabe quem é que vai estar no seu futuro, Márcia Santos? Você sabe quem vai estar no meu futuro? No seu também? Eu sei. Sabe quem? Deus. Deus. Deus estará no nosso futuro. Porque Ele sabe tudo. Ele olha para a gente, para a vida da gente, para cada um de seus filhos que Ele plasmou, que Ele sonhou e que Ele gerou, e diz: olha, está aqui o passado, começou assim, o presente, e olha como é que vai ser. E olha o plano que eu criei, o plano de amor que eu tenho para ela. Pois é. Pois exatamente isso. Somos criaturas, somos filhos, somos frágeis. Somos dependentes de Deus. E quanto mais a gente entender e disser, Senhor, sim, sem você eu não posso viver, e agradecer todos os dias que abrimos os olhos por tudo que Ele fez, e à noite ao dormir, antes de dormir, agradecer também por tudo que realizou, nossa vida vai dar certo. Obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Pode ter certeza que tudo vai dar certo. E o que não deu até o presente momento, entenda, encare e veja como uma vírgula e nunca como um ponto final. Porque Deus é amor. Deus só sabe amar. Deus é misericórdia pura. Sabe o que significa a palavra misericórdia? É Deus, o corde, é o coração de Deus derramado sobre a nossa miséria, a nossa pequenez, que vem em nosso socorro, nos coloca na mão, nos embala e nos leva para o caminho seguro, para o porto seguro que é Ele. Pense nisso. Quanto mais a gente se achegar a Deus, mais a gente sai ganhando. Mais a gente sai ganhando. E mais Ele nos dá a força para a gente ser o que a gente quiser ser. Na nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa força, com todo o nosso ser. Deus é assim. Obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus. E aí vai ser força, fé, porque a receba. Vitória... Receba, porque a vitória vai ser completa. A vitória vai ser completa, perfeita, perfeita. E foi para isso que nós fomos criados. Eu e você e todos nós. Vida, vida em abundância, vida eterna, vida boa, ainda aqui nesse plano. É assim. Obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, 2:33. Ai, ai. E aí eu reforço que se ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora. Acredite, creia nisso. Sabe as palavras da Cláudia Leite, 2:33. Vamos seguindo com o Bafulê, vamos para o nosso plantão policial, atualizar você sobre tudo que está acontecendo no Ceará, no Brasil e no mundo. Vamos para a Missão Velha. Já está na cadeia pública o homem que matou a ex-mulher, mais um caso de feminicídio. Esse homem que matou a ex-mulher, depois tentou tirar a própria vida, esse caso que aconteceu em Missão Velha, aonde o homem foi socorrido, né? Foi levado para o hospital, recebeu alta e agora? O destino é prisão. Cláudia Leite, direto de Missão Velha. Sim, o crime aconteceu na última terça-feira. Foi um feminicídio que ocorrido em Missão Velha. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem foi até a casa da ex-namorada e a matou a facadas. Em seguida, usou a mesma faca para tirar a própria vida. Não conseguiu. Foi socorrido pela polícia e pelo SAMU para o hospital. Ela, infelizmente, morreu na hora. Era a técnica de enfermagem Maria Tereza Maia, de 35 anos. Maria Tereza Xavier Maia, 35 anos. Foi morta em casa, na Avenida Brasília, no centro de Missão Velha, na casa em que morava. O acusado do crime, o ex. Ele, frentista, Gleidson Alves Antão, de 40 anos. Ele foi socorrido para o hospital regional... Perdão, ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Geral de Missão Velha. E depois foi transferido para o Hospital Regional do Crato. Permaneceu lá. Ele sob escolta armada, sob escolta da polícia. A delegacia, o delegado de Missão Velha abriu o inquérito, instaurou o inquérito. Ele então foi indiciado por assassinato. O tempo passou, os medicamentos fizeram os devidos efeitos e ele já foi transferido do hospital regional para a cadeia pública de Missão Velha, onde está à disposição da justiça. Segundo o delegado, ele que foi indiciado não por somente assassinato, mas por feminicídio, informou que o acusado, o frentista, o Gleidson Alves Antão, de 40 anos, não possuía antecedentes criminais. Agora possui. Vítima. Verdinha, 92.5, 2h36. Depois dessa história, seguimos com o nosso plantão policial. Agora vamos para a região do Cariri. No Crato, uma dupla foi presa. Aliás, continuar na região do Cariri, né? Que viemos de Missão Velha. Missão Velha também é Cariri. É, muito obrigada, Claudinha. Então vamos seguindo no Cariri. Vamos agora para o município de Crato. Uma dupla foi presa, transportando 40 quilos de droga. 40 quilos de drogas que seriam transportadas de um estado para outro. E os detalhes a Cláudia Leite traz. A polícia recebeu a informação e conseguiu prender uma dupla, dois homens, cujas idades são de... As idades não foram divulgadas e os nomes também não, mas eles foram presos, eles estavam nesse caminhão transportando 40 quilos de drogas. Segundo a polícia, foram 40 quilos de drogas divididos, 37 tabletes de maconha, 2 tabletes de cocaína e 1 quilo de cocaína pura. Tudo nesse caminhão, em que a dupla estava no município do Crato. E a polícia informou que eles pegaram essa droga no município de São Paulo e estavam trazendo para o Ceará, levando para Juazeiro do Norte, quando foram abordados pela polícia, na operação policial, e aí então tudo descoberto. Eles foram levados para a delegacia, onde foram autuados por tráfico interestadual de drogas. Eles não reagiram à voz de prisão, foram detidos e levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. 2h38, segue o Bafulê com informações sobre celebridades. Vamos agora conversar sobre... Eita, o João Gomes! A ex dele, Ari Mirelli. Eita, a mãe do João Gomes, a Kátia Gomes. Eita, e quem entrou mais agora na história... Márcia Santos agora... Nossa Senhora. Márcia Santos agora atualiza esse... Isso é um bafulê, né? Não? É um bafulê, viu, Claudinha? Vai lá, Márcia Santos. Vamos para mais um capítulo da história do término do namoro do João Gomes com a Ari Mirelli. É, depois que a Claudinha bem falou, depois que a mãe do João Gomes falou, depois que a Ari Mirelli falou, depois que o João Gomes cantou lá, né, quebrou o protocolo e cantou dizendo que tava sofrendo de amor em um show, tem mais um capítulo, sim. Dessa vez, quem se manifesta, quem põe a manga de fora, é a mãe da Mirelli, ex-sogra do João Gomes. Ela ficou muito chateada com o posicionamento da mãe do João Gomes, a dona Kátia Gomes, quando falou que a Mirelli é uma pessoa imatura e preguiçosa. Preguiçosa e principalmente imatura, né? O imatura pegou pesado, que era uma menina assim que não tinha simpatia com os fãs do João Gomes. Pegou pesado mesmo, ninguém gostou aí da família da Mirelli. E agora a ex-sogra do João Gomes publicou na rede social dela também uma indireta. A legenda é a seguinte, abre aspas. Maturidade é usar o silêncio quando o outro espera que você grite. Ui! Como foi aí? Abre aspas. Maturidade é usar o silêncio quando o outro espera que você grite. Oi! Ui! Oi! Caramba. Ainda vai? Vai? Ainda vai? E depois de toda essa repercussão, não só a ex-sogra do João Gomes se manifestou, como seguidores também se manifestaram, dizendo que a Ari Mirelli não é nada do que a dona Kátia Gomes falou. Ela, Kátia Gomes, mãe do João Gomes, decidiu, Claudinha, se ausentar das redes sociais, se afastar, não comentar mais nada, não publicar mais nada e ficar bem caladinha. João Gomes também se manifestou e disse, abre aspas, se eu fosse a senhora, apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto que era pra ser assunto meu. Ai, ai, ai. Nesse caso, o João Gomes, ele, Claudinha, comentou na publicação da própria mãe. Então ele criticou a própria mãe, a Kátia Gomes? Isso. Ele, João Gomes, disse pra mãe... Alô, você que tá acompanhando o Bafulê, abre aspas, o que o João Gomes deixou como mensagem pra própria mãe, Kátia Gomes. Diga. Abre aspas, se eu fosse a senhora, apagava isso, reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto que era pra ser assunto meu. Aí colocou uma carinha de triste, sim, um emoji, rola, e fecha aspas. Tadinho, gente. Tá sofrendo de amor o bichinho. Aí a mãe foi lá, meteu a colher. Ninguém gostou. Os seguidores do João Gomes não gostaram. Da Ari Mirelli também não gostaram. A ex-sogra também não. E agora a Kátia Gomes se calou. Ai, ai, ai. Prudência, né? Tá bom, né? Vamos deixar de falar. Deixa que as pessoas envolvidas falem ou não, né? Então. Tá bom. Tá bom. É, às vezes... Olha, vários famosos... passam por esses momentos, términos de relacionamento, enfim, ou algo parecido, e os respectivos pais vêm a público, né, tomar as dores, defender, enfim, uma coisa que é, de uma certa forma, natural os pais defenderem seus filhos famosos, mas no âmbito mais doméstico, no momento em que se torna público, aí olha, essa confusão aí. Isso aconteceu com Gabriel Medina, lembra? Sim. Gabriel Medina, quando terminou o casamento com a... Yasmin Brunet? Pois é, isso só para o que eu tô lembrando agora, e outros famosos também, né? Então acho que muitas vezes o silêncio é o mais sábio, né? Deixa quem está envolvido diretamente, fala ou não. O resto vai se administrando pelos bastidores, né? Nos bastidores. Assim, minha opinião, né? Acho que assim as coisas fluem de uma forma mais tranquila. Porque a solução chega dessa forma, né? Se não, é bafulê em cima de bafulê. É justo. E eu assino embaixo. Eu assino embaixo aqui no bafulê. É, 2 horas 43 minutos. Verdinha FM, 2 horas e... Virou 2 horas e 44. Você tem informações sobre Neymar? Sobre... Como é? Bruna Biancardi e o bebê? Então, nós temos aqui no Bafulê. A gente foi dar uma procuradinha aqui na vida do Neymar, que não pode faltar. Sou fã dele. Oh, meu Deus. Gravidez à vista, todo mundo já sabe. Tem novidades aí do casalzão. É, inclusive, nós comentamos aqui no Bafulê, outro dia, de que essa gravidez poderia desencadear aí um casamento, né? Até eu comentei e disse assim, daqui a pouco eles casam, né? Bebê a bordo já... tudo providenciado, daqui a pouco estão casados. E não é que a coisa tá, assim, realmente conspirando a favor? Por quê? Porque a Bruna Biancardi publicou nas redes sociais dela, escolhendo um tecido da cor branca, Claudinha, com alguns detalhes de renda. Pois é. Essa trilha mesmo. Então, um vestido bem sugestivo, um tecido, perdão, bem sugestivo de tecido de vestido de casamento. E aí, na legenda, a Bruna Biancardi comentou que estava escolhendo o tecido para dois vestidos para duas ocasiões especiais. Eita, e disse quais? Não disse. E aí a pulga atrás da orelha de todos os seguidores, principalmente do casal, dos fãs do casal, especialmente da Bruna Biancardi, é claro, já estão comentando que vem casamento por aí. E eles nunca erram. Foram eles, os seguidores, que disseram que ela estava grávida, a Bruna Biancardi, e realmente estava. E agora os seguidores dizem que essa escolha de tecido aí, esse tecido que foi mostrado nas redes sociais, em que a Bruna Biancardi diz, abre aspas, escolhendo tecidos de vestidos para duas ocasiões especiais, fecha aspas, é aí um possível vestido do casamento dela, né? Tem aquele vestido que usa durante o casamento, durante a cerimônia, e o outro vestido que se usa durante a festa, né? Durante o buffet. Oh, yeah. A recepção. A recepção, né? Pra estar entre os convidados. São dois vestidos, é por isso. Olha, Claudinha, o vestido é tão sugestivo que é um tule, um tule da cor clara com a aplicação de pérolas delicadas. Então, eu acredito que esse vestido não seja para o batizado do filho deles, que ainda está 9 meses pela frente. No mínimo, né? Né? Eu acho que esse vestido aí, esse tecido, é um vestido de casamento. Inclusive, os internautas, né, os seguidores comentaram, esse tecido é parecido demais com vestidos de noiva. Outra pessoa disse, tá escolhendo tecido para vestido de casamento. E eu também acredito, eu acredito. Aí teve outra pessoa que disse, é tecido pro vestido do chá de revelação do bebê. Pode ser? Acho que não, branco. Sim, pode ser. Bem. Pode, né? Tudo pode, né? Pode, né? Tudo pode, né? Quem tem que dizer são eles, né? Isso. A gente aqui fica só tentando adivinhar e na hora da verdade a Bruna Biancardi deve se pronunciar e dizer quais são esses vestidos tão especiais, essas duas oportunidades tão especiais com direito a esse vestido com um tecido tão fino, tão bonito. É. Quem viver, verá, né? Quem viver, verá. Afinal de contas, esse tecido é pra quê, meu Deus? A gente não sabe. Agora, se você tem um problema, você precisa de saúde, você precisa tomar uma solução, uma decisão na vida pra ter saúde, aí sim, a gente sabe. A gente sabe, sabe qual é o resultado? Qual é o caminho, melhor dizendo? Márcia Santos diz agora. Qual é o caminho, Santos? O caminho é cuidar da sua saúde com Lírios Ômega 3. Que produto sensacional! Afinal, o Ômega 3 já é um queridinho do Brasil. Há mais de 10 anos aí no mercado. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas já consomem. E outras não, ficam só admirando. Fulano usa. E por que você não usa também? É tão importante para sua vida, para cuidar da sua saúde do coração, para cuidar do colesterol, né? Para controlar o colesterol, ômega 3 é importante. E esse super lançamento da Lírios ômega 3, com uma fórmula nova, com muito mais concentrada, muito mais eficaz, que traz para você todos esses benefícios especiais que só o ômega 3 tem. E a hora chegou para você adquirir por um precinho bacana. O ômega 3 na sua vida vai fazer toda a diferença. Hélio Damas está conosco. Não é verdade, Hélio? Eu tô falando a verdade aqui, não é não? É isso aí, querida Márcia Santos. Já falei. Você sabe o que eu já falei, né? Sei. Eu vou vir aqui só pra falar de promoção. Você fala bem demais, mulher, do produto. Amém. Vamos lá, gente. É isso aí, mais um pouco. A Marcia Santos falou muito bem. Os benefícios do Lírios ômega 3. Gente, ômega 3 é um dos suplementos mais utilizados no mundo. E um dos mais antigos também. Então, os benefícios são inúmeros. Mais de 60 benefícios para o seu organismo, tá? Então, assim, claro que ele tem aquela ação anti-inflamatória. Ele acaba com as inflamações do seu corpo, das articulações. Só que o principal benefício do ômega 3 é fortalecer os seus principais órgãos, cérebro e coração. O cérebro ele vai ajudar no raciocínio, no reflexo, na memória, previne aí mal de Parkinson, mal de Alzheimer, gente. Você que está esquecendo as coisas, é chave, está perdendo o óculos, celular, gente. O ômega 3 é o melhor aliado do cérebro, tá? E claro, o coração, como a Márcia falou muito bem, ele limpa as artérias, prevenindo o AVC, o infarto. Segundo dados do Ministério da Saúde, Márcia, nunca o número de infarto foi tão grande como agora. Devido à má alimentação causada por ansiedade, o ômega 3 ajuda a controlar a ansiedade, que aumenta com a compulsão na hora de comer, né, gente? Depressão, problema de asma, o ômega 3 ele vai ajudar no equilíbrio para o bom e correto funcionamento do seu organismo. Então você que sofre aí também com má circulação, pressão que anda alta, diabetes descontrolada, as triglicérides, o colesterol elevado, sofre com enxaqueca, tome agora o novo Lírios ômega 3 e tenha mais qualidade de vida, querida Márcia. A hora é agora. Bora lá adquirir o seu Lírios ômega 3 no 0800-000-3249 e tem promoção, porque a promoção é bem-vinda. Alô, Hélio Damas. o ouvinte, o telespectador que ligar agora para adquirir o Lírios Ômega 3, informando que tá ouvindo, que tá assistindo o Bafulê, ganha o quê? Fala pra gente. 0800-000-3249. 0800-000-3249. Ligação gratuita. Você vai ligar na Lírios Suplementos. Vai conversar com os consultores primeiramente. Gente, tem uma consultoria, tá? Então você não paga pela ligação. Quando liga na Lírios, conversa com os consultores. Eles vão te ouvir e entender a sua necessidade. Respondendo até a pergunta do ouvinte aqui, Márcia, qual o grande diferencial do ômega da Lírios? Está no EPA e no DHA, que são os principais aliados para o bom e correto funcionamento do seu cérebro e do seu coração. O da Lírios é o único mais concentrado e eficaz, eficácia garantida. E atenção, que até os 30 primeiros que ligarem agora no 0800 000-3249 terão até 70% de desconto no Lírios Ômega 3 e de presente ganha um rádio portátil para acompanhar a Verdinha 24 horas. Mas tem que ligar agora. 0800-000-3249 é o Lírios. Lírios Ômega 3, Marcinha. Show, Hélio Damas. Um grande abraço, querido. Até a próxima. Eita, pra ligar, adquirir já 0800-000-3249, 0800-000-3249. Então tá, recado dado de saúde, agora é com você, tome uma atitude e mude a sua vida, porque a gente precisa viver bem, viver com qualidade de vida, viver com saúde. 2:53. Verdinha FM 92.5. 2:53. E agora vamos voltar ao assunto da Simone, cantora Simone, então, que, né, todos estão acompanhando. O câncer, né, o problema de saúde dela retornou de uma forma não inusitada, mas de uma forma que pegou de surpresa a própria Simone, como ela colocou já nas redes sociais. E a Márcia Santos traz outros detalhes importantes sobre esse momento que Simone vai passar, né? Exatamente. A priori, a primeira informação que repassamos para você aqui no Bafulê é de que a Simone iria passar 10 dias, né? Iniciais, 10 dias iniciais no hospital a partir de terça-feira, dia 2 de maio. Só que não. Chega uma nova informação que diz que a Simone deve passar 4 meses internada para fazer o tratamento, né? 4 meses é muito tempo para se fazer esse tratamento aí de quimioterapia, radioterapia, tão necessários para a continuação do combate a esse câncer no colo. Agora, a gente fica se perguntando... Esse câncer é no reto, desculpa. É no reto. É no finalzinho do intestino grosso. E aí a gente se pergunta, né, com preocupação, claro, nossa, por que que ela tem que ficar internada? Porque eu já acompanhei pacientes com câncer, a Cláudia Leite também já conheceu pessoas que tiveram câncer e fizeram um tratamento, e que fazem esse tratamento no hospital, mas vão para casa, né? Seguem, fazem aquela sessão de quimioterapia, se precisar ficar internado, fica, dorme no hospital, mas volta no dia seguinte e vai para casa. E no caso da Simone, ela não retorna para casa, ela vai para o hospital na terça-feira, dia 2, Cláudia Leite fica, permanece internada por 4 meses. Essa é a nova informação com relação ao tratamento de câncer da Simone. E segundo o site UOL, ainda tem uma atualização ainda mais detalhada. Não, ela não dará entrada no hospital na terça-feira, dia 2, como foi divulgado anteriormente. Segundo a matéria do site UOL, a Simone dará entrada no hospital na quinta-feira, dia 4 de maio, e vai ficar internada por 4 meses para o tratamento de imunoterapia e radioterapia. Essa é a informação mais atualizada sobre o momento que a cantora Simone vive. Então, segundo o site UOL, a informação mais atualizada, e Simone dará entrada no hospital no dia 4, na próxima quinta-feira, e permanecerá internada por 4 meses para fazer o tratamento de imunoterapia e radioterapia. E no vídeo que nós mostramos, em que a própria Simone fala, né, ela diz que vai na terça-feira para o hospital. Vamos aguardar, porque terça-feira a gente vai estar aqui. É verdade. Né? E porque também esse é um momento muito delicado. É um momento muito delicado. Você entende, a pessoa, a gente entende, melhor dizendo, que cada caso de tratamento de oncológico de câncer é um caso. Cada determinação é uma determinação. Então, também existem momentos ou detalhes, enfim, de uma situação que ela não queira externar. E aí ficam essas notícias meio que não desencontradas, mas atualizadas de uma forma muito rápida. A gente vai acompanhando e o que a gente quer mesmo é que ela entre dia 2 ou dia 4, que ela se interne e que ela seja curada e fique bem novamente, em nome de Jesus. Ela merece e a gente merece, né, também, porque ela é muito talentosa, talentosíssima. 2:57. E aí a gente faz um rapidíssimo intervalo e volta na sequência. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uau, bafulê! Looking back,

Além disso, você nos encontra na TV Diário. Digita no Google TV Diário ao vivo e aí você nos acompanha em qualquer lugar desse lindo, azul e absurdamente azul e lindo, redondo planeta. Bom, a gente começa agora, retorna ao bloco de informações do Bafulê, fazendo uma correção. Fazendo uma correção importante, porque nos interessa é que você saiba da informação de forma correta e de forma precisa, e é para isso que estamos aqui. E somos humanos, né? Somos humanos e quando erramos, né? Reconhecidamente assim fazemos e repassamos a informação correta para você. Depois que falamos sobre o reality show, o novo reality show da Rede Record, a Márcia Santos se referiu à Fazenda. E não é. O novo reality show da Rede Record é a grande conquista, né? Identificamos aqui o problema, inclusive queremos ler uma mensagem do nosso querido ouvinte que diz que é o Fernando da Parangaba, boa tarde. Um abraço, Fernando. Né? E aí ele realmente faz dá a informação de que o novo reality, que o Léo Dias se referiu na matéria, é a grande conquista e não a Fazenda. E a Márcia Santos agora dá os detalhes. Então, vamos então retificar essa informação, levar até você a informação correta. Realmente, todas as especificações que eu falei da casa, da mansão, todas estão corretas, menos o nome do reality que a Mariana Rios vai apresentar. O nome do reality não é Fazenda, né? Não é a Fazenda. É um novo reality que vai começar e o Natan Camargo, filho do Luciano, está confirmado. E realmente estreia agora no dia 2, né? De maio tem a pré-estreia e dia 8 começa oficialmente. O novo reality da Record é o nome... A Grande Conquista. A Grande Conquista, obrigada Cláudia Leite. A Grande Conquista começa dia 8 de maio oficialmente. A apresentação dos participantes acontece no dia 2. E a Mariana Rios é a apresentadora oficial. Portanto, ela vai estar tanto no dia 2 como a partir do dia 8 à frente da apresentação desse programa, que é um novo reality da Rede Record. Tem uma mansão aí com vários participantes, bem citei no bloco anterior, né? Terá casas, vilas da cor laranja, azul e verde. Cada uma das ilhas contará com uma quantidade de pessoas, um número limitado de camas, né? Onde as pessoas vão poder dormir nas camas e no chão. E aí vai começar, podemos dizer, a brincadeira. Novo reality da Rede Record, estreando agora em maio. E a Fazenda realmente só começa no segundo semestre, em meados de setembro. E ao que tudo indica, será comandado novamente a edição 15, Fazenda 15, por Adriane Galisteu. A Fazenda, então, é no segundo semestre, começa em setembro e deve, sempre vai, né? Até meados de dezembro, coisa que deve acontecer novamente este ano. Retificação feita, seguimos com o Bafulê em frente e muito obrigada. O Bafulê é feito para você, é feito com você e é feito por você, né? E essa integração, essa sinergia é que nos move, importante. É que nos deixa muito felizes. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer e você pode interagir mesmo, pode mandar mensagem. Ei, Márcia Véia doida, pode mandar, viu? Eu gosto. A Claudinha também, 859-8887-1306 para interagir. Pode mandar mensagem. 859-8887-1306 à sua disposição. Vamos seguindo? Vamos! Informação retificada, a vida que segue. Vamos para o nosso plantão policial Verdinha 92.5, 3 e 10. Minas Gerais. Em Minas Gerais, uma mulher esfaqueia outra mulher. Tudo isso dentro de uma escola. Estava acontecendo uma reunião e no momento em que essa reunião acontecia, a mulher esfaqueia a outra. Todos os detalhes você confere com Cláudia Leite, porque a história não ficou por aí, não. tem detalhes tanto do início como do final. Claudinha, com você. A polícia recebeu a informação que dentro de uma escola pública houve uma agressão à faca. Essa agressão aconteceu na tarde de anteontem, quarta-feira, e a notícia foi divulgada agora. Tudo aconteceu, segundo a polícia apurou, na Escola Estadual Joaquim Saraiva, em Uberlândia, Minas Gerais. Quem agrediu? Uma mulher de 36 anos. A agredida, outra mulher de 34 anos. E por que uma agrediu a outra? Pelo seguinte motivo. As duas estavam numa reunião que foi proposta pela diretoria da escola porque as filhas das respectivas, da vítima e da acusada, estavam brigando na escola. E a escola então... num processo de... para apurar tudo e resolver a situação... Conciliar, né, Claudinha? Conciliar, sim. E tomar as atitudes necessárias. Promoveu essa reunião entre a mãe... as duas mães das duas alunas que estavam envolvidas nessa briga. E a reunião aconteceu. Na reunião estava a diretora da escola e uma outra equipe formada por professores e coordenadores. E em determinado momento, segundo a própria diretora da escola, os ânimos se acirraram. Os ânimos ficaram exaltados. E então começou-se a discussão. Uma mãe discutiu com a outra, pegou a faca e agrediu a outra a facadas. Fugiu em seguida. O SAMU foi acionado, o socorro foi acionado e a polícia também. A vítima, a mãe da outra menina, a mãe de 34 anos, foi socorrida com ferimentos superficiais para o hospital, mas precisou sim de atendimento hospitalar. A polícia então abriu o boletim de ocorrência. A acusada, a mãe de 36 anos que estava com a faca, conseguiu fugir. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Uberlândia, em Minas Gerais. E a polícia então orientou a direção da escola como agir, orientou também como a vítima agir e o procedimento continua em andamento. Não há informações se a mãe agressora foi presa. Meu Deus, que mundo vai doido. A direção da escola quer conciliar, resolver e as mães das meninas acabam brigando também. Eita, mundo vai doido. Verdinha 92.5 FM 13:14. Muito boa tarde. Seguindo o nosso plantão policial. Qual horário? 3:14. Ah, tá. Certo. 3:14. Vamos seguindo para o Aeroporto Internacional de Brasília. No Aeroporto Internacional de Brasília. Mais um caso envolvendo duas mulheres. E dessa vez, as duas mulheres foram presas. As mulheres portavam drogas, estavam viajando de um estado para outro, fazendo conexão em Brasília, quando foram surpreendidas pela polícia. Cláudia Leite. Tudo aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília. Aconteceu na madrugada de ontem, quinta-feira, e a notícia está sendo divulgada agora. Duas mulheres, uma de 21 anos e a outra de 24 anos, foram presas no Aeroporto Internacional de Brasília. Acusação? Elas estavam com 5 quilos de cocaína escondidas no forro das malas. Segundo o que a Polícia Federal apurou, as duas pegaram um voo em Porto Velho, Rondônia, com essa droga, 5 quilos de cocaína escondidas nas malas e vinham para Fortaleza, aqui no Ceará. Fizeram conexão em Brasília, onde tudo foi descoberto numa fiscalização de rotina. Os policiais suspeitaram da presença da droga, da cocaína, nas bagagens e abordaram as duas mulheres, 21 e 24 anos. Elas, então, tiveram de abrir as malas. E quando as malas foram abertas, os policiais, os agentes de segurança da Polícia Federal, puxaram o forro da mala e aí viram que estava lá a droga, 5 quilos de cocaína. As duas foram encaminhadas para a Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, onde aguardam uma audiência de custódia que, se tudo estiver corrido bem, deve ter acontecido ou hoje pela manhã ou agora no início da tarde. E claro, elas responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Verdinha! Seguindo com o Bafulê, vamos falar sobre celebridades? Vamos falar sobre Carol Peixinho? Opa! Quem é Carol Peixinho? Simbora! Carol Peixinho é ex-Big Brother Brasil, influenciadora digital, é a atual namorada do Thiaguinho, cantor Thiaguinho, né? Os dois moram juntos, têm uma relação conjugal, porque moram juntos, na minha opinião, né? É marido e mulher. Mas eles não dizem isso, né, Claudinho? Então, namorido. A Carol Peixinho, a nova namorada do Thiaguinho, tá de visual novo. Ela que tem as madeixas, os cabelos, né? Assim, tipo, feito luzes, um louro escuro com luzes, que deixa o cabelo bem bonito, bem brilhante, assim, né? Agora está com o cabelo escuro e curto. Carol Peixinho radicaliza e corta o cabelo dela curto. E aí, quando ela fez isso, cortando o cabelo aqui na altura do pescoço, dividiu a opinião dos seus seguidores, né, dos seus fãs nas redes sociais. Teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Pessoas elogiaram o corte de cabelo, disseram que ela é maravilhosa. E outras não. A Carol Peixinho publicou as fotos nas redes sociais dela e disse: sinto que cortar o cabelo curto é um caminho sem volta. E aí, gostaram? Os seguidores então começaram a comentar. Disseram que o cabeleireiro arrasa, né? João Bosco, que foi o cabeleireiro dela. João Bosco, você arrasa. Outra pessoa disse, lindíssima. Outra, amei. Agora, um deles, né, dos seguidores, comentou, tem um ano que cortei e não consigo deixar crescer. Cuidado, Carol, não tem volta. É isso? Se o cabelo demorar demais a crescer, eu não creio que isso aconteça com ela. Então as pessoas ficaram comentando esse fato de que cortar o cabelo muito curto pode ser um caminho sem volta. Agora, pra mim, Márcia, eu já cortei meu cabelo a essa altura, um pouquinho mais, uns 4 dedos abaixo. Mas cortei o cabelo curto e cresceu de novo, gente. O cabelo, Cláudia Leite, não está tão curto, Claudinha. Tá assim, ó, abaixo, na altura dos ombros, né? Sim. Não é aquele Chanel que fica próximo à orelha. Está na altura dos ombros, no encontro dos ombros com o pescoço. Ah, eu achei bonito o novo visual da Carol Peixinho. Como muitos seguidores também acharam que ficou muito lindo o corte novo no cabelo da Carol Peixinho. Eu gostei e ponto. Minha opinião. Pode colocar aí nas redes sociais. Então tá, 3h19, segue o Bafulê. E a informação agora é sobre a atriz Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli é a delegada? É, a delegada Elô na novela Travessia da Rede Globo. Novela das nove que tá quase acabando, né? Sim. E a Giovanna Antonelli, nossa, eu sou fã. É uma grande atriz, uma pessoa super especial, maravilhosa, faz a diferença em qualquer novela em que esteja presente. Agora está se preparando para o final da novela Travessia, que está pertinho de acabar, já está inclusive nos últimos capítulos, né? Nas últimas semanas. E aí, ela participou de uma entrevista em que, claro, né? Todo mundo quer saber, e aí, Giovanna, o que você pretende fazer depois da novela? Primeiro de tudo, ela disse que vai desacelerar. Giovanna Antonelli disse que vai reduzir, né, os compromissos que ela tem, que por enquanto são muito intensos, a agenda lotada. E quando terminar a novela, vai ficar mais quietinha no canto dela, mas sair de cena, palavras dela, jamais. Por quê? Porque ela vai continuar na ativa. Apenas desacelerada. A queridíssima Giovanna Antonelli, que tem 47 anos, disse que pretende continuar trabalhando sim, não vai parar porque é guerreira e vai continuar fazendo o que sempre fez. Ela, a Giovanna Antonelli, também é empresária, né? tem um mundo aí de negócios muito ativo, inclusive nas redes sociais. Ela é empreendedora, revelou que começou a trabalhar aos 13 anos de idade, disse que a rotina dela foi se intensificando ano a ano. Engraçado, também comecei aos 13, muito bacana. E a Giovanna Antonelli disse: vivo com muita disciplina, paixão, vontade de crescer, eu estudo, eu treino, eu leio, crio, recrio, vivo num ritmo muito intenso e não pretendo abrir mão disso. Ela, Giovanna Antonelli, que hoje está especializada em fazer palestras, ela é palestrante, viaja, roda todo o Brasil trabalhando. E qual o teor das palestras que a Giovanna Antonelli faz? É mais direcionado a mulheres, né? Giovanna Antonelli, inclusive, comentou que as palestras são para incentivar mulheres que querem empreender e tirar um sonho do papel. Mostrar que é possível. E esse trabalho que ela diz que ama fazer, não vai abrir mão, apenas desacelerar. Mas sair de cena, jamais. Inclusive, a gente sabe que Giovanna Antonelli não teve o contrato renovado com a Rede Globo. Essa participação dela na novela Travessia como a delegada Heloísa, né? Elô. É um contrato, né? É um contrato por obra, como diz, um contrato de não mais como era o contrato antes que ela possuía na Rede Globo. E ela disse então que tá feliz, que fica aberta a outras propostas de trabalho e que depois então da novela, como a Márcia Santos disse, desacelera, mas tem outros projetos. E é isso. Então tá, ela tem uma clínica. Na verdade, ela não tem nenhuma clínica, não. Ela tem um complexo. Começou com uma clínica de depilação a laser. E hoje tem uma rede de clínicas, né, de estética no Rio de Janeiro, se não me engano, alguns consultórios, também em São Paulo. Então, é uma mega empresária que não deixou de ser atriz, né? Mas é uma mega empresária. Verdade, Claudinha, verdade. Tá aí, ó, pra contar história e para empoderar outras mulheres fazendo essas palestras por todo o Brasil, viajando o Brasil inteiro e fazendo com que, pelo menos estimulando as mulheres a tirar os projetos dos papéis, fazer acreditar e acontecer. Como uma pessoa que está aí na atividade, ativa mesmo, tem propriedade para estimular outras mulheres a começarem um negócio. Verdinha? 92.5, 3 e 24. Então, para estimular bons negócios, Giovanna Antonelli tá sozinha, né? Inclusive com as palestras que ela faz. E para você melhorar a sua vida sexual, para você dar um tchau na sua dificuldade sexual, Márcia Santos tem um recado maravilhoso com a Patrícia. Eita, Claudinha, você tá bem hoje. A Claudinha hoje tá inspirada e é para resolver mesmo esse seu problema, para você que não quer ficar sozinho. Meu amigo, tem que resolver. Na hora H tá falhando. Não tá funcionando esse negócio. Você precisa de ereção na hora H. Você precisa de virilidade. Você precisa de empolgação. E a confiança, que é tão importante. O homem precisa estar confiante para poder funcionar na hora H. Se não está confiante, falha. Não vai dar certo. Forte erete chegou para ficar na sua vida. Pode ser qualquer idade. O importante é que você resolva e consiga se estimular com esse produto natural, sem contraindicações, para sua vida sexual melhorar. Até 3 dias de puro prazer. Não é isso? Patrícia, bem-vinda mais uma vez. Alô, boa tarde! Boa tarde, Márcia Santos. É do Forte Erete Estimulante Sexual. Esse estimulante maravilhoso, potente, que tá aí levantando a autoestima do homem. Relacionamentos maravilhosos estão surgindo, favorecendo o tesão do homem. Recupere hoje a autoestima, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não deixe que seu relacionamento acabe, não deixe que seu casamento acabe por conta da falta de amor, de tesão, de prazer no relacionamento. Forte Erete é maravilhoso, 100% natural, não tem efeitos colaterais, é um produto para o homem de qualquer idade, que vai favorecer o tesão, a autoestima e a autoconfiança do homem. o momento da relação vai ficar mais leve, mais prazeroso com o forte erete. Porque o forte erete, ele devolve essa potência, essa virilidade, proporcionando para o homem essa segurança, essa confiança na hora da relação. E mulher gosta de se sentir desejada, de se sentir com mais prazer. Ela ama quando o homem demonstra isso na cama, porque ela também corresponde com muita criatividade na cama. E você, homem de qualquer idade, que gosta de estar sempre aí potente para sua companheira, adquira já o seu Forte Erete. Forte Erete 100% natural. É para o homem de qualquer idade e você vai tomar apenas uma cápsula do Forte Erete, que vai te dar aqui aquele efeito de potência por 72 horas. 3 dias de potência. Isso é maravilhoso para você curtir o melhor da relação. Então liga 3085-7071, 3085-7071. Ainda dá tempo de você adquirir seu Forte Erete com aquele desconto maravilhoso, uma promoção maravilhosa hoje, que a gente está entregando em Fortaleza e região metropolitana, com total sigilo, conforto. Você recebe aí rápido. Fortaleza e região metropolitana, é só ligar 3085-7071 e adquirir hoje o seu Forte Erete. Boa tarde, Márcia. Muito boa tarde, querida Patrícia. Liga agora, 385, liga, não perde tempo, 7071, 385-7071, DDD85, para adquirir seu Forte Erete no conforto da sua casa, na tranquilidade da sua casa. Fortaleza e região metropolitana tem entrega de imediato. Problemas na vida sexual? Nunca mais. Forte Erete, até 3 dias de puro prazer pra você. É isso aí. Dê um tchau ao problema sexual na sua vida com Forte Erete. Bora de alôs antes da gente fechar o bloco, porque a gente quer que você esteja sempre conosco e é muito bacana quando a gente vê seu nome aqui, que você está aí do outro lado, em qualquer lugar desse lindo, azul e redondo planeta. Por isso, um abraço para Val em Toritama, Pernambuco. Olha, Toritama, terra linda, a terra do jeans. A Márcia, o Márcio Roberto em Acaracuzinho, Maracanaú. Clemilda em Piracicaba, São Paulo. Márcio Rodrigues em Marabá, no Pará. E Aline em Três Rios. Rio de Janeiro. Obrigada pela audiência de vocês. O Bafulê é feito pra vocês com todo carinho. Vai ao ar de segunda a sexta, de 1 às 4 da tarde. Aqui, Verdinha 92.5, AM810, TV Diário, as nossas plataformas, pela Parabólica, tudo pra chegar até você com muito carinho e com toda a nossa dedicação. A gente faz um rapidíssimo intervalo e volta na sequência. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Quando a magia do amor invade espaço ao seu redor. Uou, bafulê! Para não entupir, não transbordar, para facilitar, bora combinar. O Tatu é ficar ligado. Como vai pelo esgoto? O Tatu é ficar ligado. Cadece você. O esgoto que corre certinho. Não volta como doença. Não volta como sujeira. Então não dê bobeira. Restos de comida e olha no ralo. Não! Lixo e entulho não vão pro vaso. Não! Água da chuva correndo pro esgoto. Nem pensar. Cada coisa em seu lugar. Para não entupir, não transbordar, para facilitar, bora combinar. O Tatu é ficar ligado. Como vai pelo esgoto? O Tatu é ficar ligado. Cagesse você. Uso correto do esgoto é cuidado com a saúde. Bora ficar ligado? Ligue 0800-275-0195 e saiba se na sua rua tem rede de esgoto. Se tiver, faça a ligação. Cagesse você. Cagesse, Governo do Ceará. Você sabia que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na sua saúde? Cuidados simples, como uma alimentação com mais frutas e verduras e atividades físicas que estimulem o bem-estar, são fundamentais para viver uma vida plena. Cuide da sua saúde e conquiste mais disposição para viver bons momentos ao lado de quem você ama. Escolha viver bem. Escolha ser saúde. Uma campanha do Sistema Verdes Mares. Apoio. Governo do Ceará. Claro Flex é assim, seu plano de celular 100% digital, que você faz tudo no app, tudo mesmo. Vem ser Claro Flex agora e tenha 20 GB de internet para navegar, ligações limitadas para qualquer operador em todo o Brasil, mais WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Waze, e ilimitados. Tudo isso por R$ 39,99 por mês. É a sua chance de ter um plano totalmente digital e sem fidelidade. Você Flex para ser livre. Claro, você merece o novo. Tinta é lá. Tinta é Lafayette Tintas. Proteja sua casa da chuva com impermeabilizante Denver Parede. 18 quilos, 287,90. Só na Lafayette Tintas. O início não foi o esperado. Dois jogos, duas derrotas. Chegou a hora da reação. De comando técnico novo, o Ceará vai em busca da vitória contra o ABC em Natal. É a estreia do técnico Eduardo Barroca, que quer começar com um resultado positivo. Domingo, às 18h, ABC e Ceará. Antes, às 16h, se tem clássico no Rio, tem clássico na Verdinha. Flamengo e Botafogo. E a Verdinha entra em campo junto com você no rádio e nas redes sociais. Domingo completo de futebol é aqui. Campeonato Brasileiro é a nossa jogada. Verdinha! Estamos de volta no Bafulê, pra você que tá aí nos ouvindo, pra você que está aí nos assistindo, pela Verdinha 810 AM, pela Verdinha 92.5. Beijo carinhoso no coração pra você que está no site da Verdinha, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, nos acompanhando pelo app da Verdinha, que coisa boa! Um abraço a você que está aí nos ouvindo pelas parabólicas de todo o Brasil, nas nossas rádios de Sobral, na região norte, também no Crato, região do Cariri. Que prazer, viu? Um abraço especial para a turma boa dos streamings. Eita, menino! Olha, são diversas plataformas para você nos acompanhar. Nosso WhatsApp liberadíssimo para você. Arroba Instagram. 859-8887-1306. Vamos lá! Daqui a pouco tem alô aqui, tá? 859-8887-1306 pra interagir, pra comentar conosco como o nosso som está chegando até você, como a nossa imagem está chegando até você pela TV Diário. É bom demais a gente ter esse feedback. E se de repente a gente derrapar aqui em uma mensagem, a sua informação é muito bem-vinda para que possamos dar uma realinhada na informação e ficar bonitinha, redonda pra você. Inclusive, novas informações que tá acontecendo aí perto de você, no seu estado, no seu município, no seu bairro. Vamos seguindo com o Bafulê. Vamos direto para o nosso plantão policial. O Bafulê não para, a informação é dinâmica. Vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, hoje, de madrugada, um policial militar mata a esposa. Meu Deus. Também PM. E depois tira a própria vida. Meu Deus, esse policial não estava bem. Cláudia Leite, é com você, amiga. Pois é, a tragédia aconteceu hoje de madrugada. Segundo o que foi apurado, o marido, policial militar, matou a esposa, também policial militar, com um tiro, apenas um tiro na cabeça, e em seguida tirou a própria vida. Jesus. Tudo aconteceu na residência do casal. Ela era Liana de Souza Vaz Fernandes, morreu com um tiro na cabeça, sem qualquer chance de defesa. A residência onde o casal mora é em Sepetiba, zona oeste, do Rio de Janeiro. A polícia militar foi acionada e quando chegou lá no local, rua Almirante Maranhão, Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro, estavam lá os corpos. Ela, policial militar, Liana de Souza Vaz Fernandes, morta com um tiro na cabeça, e ele morto ao lado dela, o cabo PM Diogo Barcelos da Luz, também morto a tiro. Ele era lotado no 5º BPM, na Praça da Harmonia. Ela era lotada no 14º BPM, em Bangu. Ah, segundo uma testemunha que já foi ouvida pela polícia, o casal brigava com frequência e o policial sempre agredia a mulher, a esposa. O casal deixa uma filha de 6 anos de idade. E foi informado também que, ao saber dessa tragédia, o sogro dela, o pai dele, passou mal e precisou ir para o hospital. Foi medicado e depois liberado. A Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Homicídios investiga o caso. A perícia foi realizada no local, 2 armas foram apreendidas e serão encaminhadas para exame pericial. A corporação informou que testemunhas estão sendo ouvidas, diligências estão em andamento para fechar o inquérito. Mas a polícia já tem praticamente como certo a tragédia: feminicídio seguido de suicídio. Quando é que isso vai acabar, meu Deus? Bafulê segue às 3 horas e 37 minutos. Verdinha FM, 3 horas e 37 minutos. E agora temos notícias sobre famosas. Sabrina Sato e quem mais? Anitta. E quem mais? Temos aqui a Camila Queiroz. Quem mais? Ronaldo. Olha aí. Gente. O que todo esse povo bonito, famoso e rico fazia junto, hein? Então, todo esse povo famoso, bonito, rico, estava juntos em um evento. Um evento não no Brasil, mas de muito luxo, de muito glamour em Nova York. Cláudia Leite, um povo chique, né? É o seguinte, essas celebridades estavam na reabertura de uma histórica loja de uma marca de joias, Tiffany & Co., né? Na 5ª Avenida, em Nova York. O imóvel conhecido como The Landmark passou por uma reforma, foi reinaugurado. E aí, quinta-feira, ontem, marcaram presença a cantora Anitta, a Bruna Marquezine, Camila Queiroz, Ronaldo, Sabrina Sato e outros famosos, né? Abrilhantaram a festa, uma festa de muito glamour. Estiveram lá podendo desfilar seus looks maravilhosos, suas roupas tão especiais, né? E foi muito bacana também, porque grandes nomes da moda também estiveram marcando presença. E cantores famosos como Pharrell Williams, Katy Perry, também teve Anya Taylor-Joy, Michael Jordan, né? Michael B. Jordan. Claudinha, tu tava lá não, amiga? Não, tava não. Não tô te vendo. Eu tava aqui trabalhando. Pois então, os famosos foram convidados, prestigiaram e tá aí, né? Muito lindos, muito charmosos. Sim. Né? Exuberantes, inclusive. Exuberantes. Exatamente. E a prova bacana é que muitos artistas brasileiros estão lá no mercado internacional faturando e também vendendo seu talento, né? Fechando novos negócios, fechando novas participações em filmes, em séries e outros projetos. Muito legal. E é isso. Vamos em frente com o Bafulê, 3 horas e 39 minutos. Agora você vai dar um recado. Você quer mudar de vida? Com certeza! Então escuta o recado da Márcia e do Lucas agora, é com você. Ai, que coisa boa, essa palavra mudar de vida, ela bate assim um sininho na cabeça da gente. Ah, eu quero, eu preciso, eu necessito. E nós vamos falar pra você uma dica muito especial, mas é uma dica das boas. Porque não estamos falando apenas de sorte não, minha gente. Nós estamos falando de estatística, porque a loteria aldeota, né? O rei do bolão, tem aí diversas pessoas que já conquistaram esse topo de ser milionários através da loteria, acreditando na sorte, fazendo a sua aposta, realizando seu bolão. Então não é apenas sorte, é estatística. Nós já estamos com ele, querido Lucas, ao vivaço, direto da Loteria Aldeota, o rei do bolão, para falar pra gente, porque mega sena acumulada, 60 milhões de reais, tá em jogo, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Márcio, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos do Bafulê e a todos os telespectadores. É isso mesmo, 60 milhões de reais, tá chegando a hora, já acontece nesse sábado, amanhã, o sorteio aí da Mega Sena de 60 milhões de reais. E quem está nos vendo e quer realmente mudar de vida, comprar aquela casa dos seus sonhos, realmente aquele carro dos seus sonhos, fazer aquela viagem que você tanto sonha, dá para viajar para bastante canto com esse prêmio da Mega Sena de 60 milhões de reais. E quer aumentar sua chance de ganhar, conforme a Márcia falou, com estatística, com probabilidade, com matemática, é só chamar aqui a Loteria de Alto Rei do Bolão. Nós somos especializados em bolões de altos dezenas, que são basicamente bolões que te trazem matematicamente muito mais chance de ganhar. 35 pessoas já ficaram milionárias aqui. O que elas fizeram? Investiram apenas R$100 em um de nossos bolões de 9 dezenas, levaram para casa, cada uma, mais de 3 milhões de reais. E o melhor de tudo, aqui você aposta sem sair de casa de qualquer lugar do Brasil. Basta chamar no WhatsApp no 3104-5050. Você vai vir aqui para a nossa central, onde você vai ser atendido por as nossas atendentes da sorte e vai conseguir garantir o seu bolão de qualquer lugar do Brasil. E aqui eu vou mostrar alguns bolões que nós temos disponíveis. Se você quer ver todos, é só chamar aqui no WhatsApp. Se você quer ver sem compromisso, eu quero ver sem compromisso, quer que vocês tenham também, só chamar aqui no WhatsApp que a gente manda e você decide aí se você quer mudar de vida. Eu estou aqui com um aposta de 13 dezenas. Um aposta de 13 dezenas te dá 1.716 vezes mais chance de ganhar do que uma aposta simples. É isso mesmo, é mais de 1.700 vezes mais chance de ganhar. Agora, uma aposta de 3 dezenas, se você fosse jogar sozinho, custaria mais de R$7.700. Mas aí que entra a pegada do bolão, que no bolão você vai dividir esse valor com outras pessoas, vai conseguir participar investindo bem menos. Tem um bolão aqui de 3 dezenas, que ao invés de mais de R$7.700, que realmente porque tem mais chance de ganhar, você tem esse investimento aí de R$200 e divide o prêmio aí com 52 apostadores. Realmente é um bolão fantástico. Você quer ver esse bolão aqui, tem esses detalhes de probabilidade, também tem aqui, chama a gente no WhatsApp. Mas também tem bolões aqui, Márcia, a partir de R$100. Eu tô aqui com uma aposta com 10 jogos de 9 dezenas. Esse bolão, ele é pé quente, a gente já pagou o prêmio principal em bolão de 9 dezenas, e o melhor de tudo, ele aumenta em mais de 800 vezes sua chance de ganhar. Agora, o seu investimento, ele é lá embaixo. Você investe somente R$100 e consegue participar desse bolão com 10 jogos de 9 dezenas. Muito realmente bom. É um bolão fantástico. Já pagamos o prêmio principal nesse bolão aí de 9 dezenas. E temos várias outras opções. Tem bolão também que aumenta em mais de 2 mil vezes suas chances. Os bolões são a partir de R$100. Agora, liga aqui, chama no WhatsApp, a gente manda para você as opções disponíveis e você garante seu bolão sem sair de casa de qualquer lugar do Brasil. Agora, tem que apostar porque só ganha quem joga, Márcio. É verdade, que sensacionais essas oportunidades. Portanto, vamos conferir agora o VT. Tem VT pra gente. Transforme sua vida com a Loteria Aldeota. Somos uma casa lotérica especializada em bolões de altas dezenas, que aumentam suas chances de ganhar na loteria. Somos conhecidos como o Rei do Bolão. 35 pessoas já ficaram milionárias aqui. E você aposta sem sair de casa. Contamos com um atendimento personalizado para apostadores de todo o Brasil. E com o delivery da sorte, você recebe o bolão no seu endereço. Com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. Já mudou, Lucas, hoje é o dia, chegou a hora, porque o sorteio é amanhã, Lucas. Exatamente, amanhã tem Mega Sena, hoje também tem quina com 16 milhões de reais, tem Loto Fácil, tem muita coisa boa, liga, garante o seu, mas liga logo, porque os bolões aqui acabam muito rápido. A gente tinha aqui mais de 20 bolões disponíveis, tô com 3 aqui, ó, na minha mão, que eu perdi pra mim, não quer que a gente tinha disponível. Cuida! Acaba rápido, liga agora, garante o seu, que você pode ser o próximo milionário. 85-3104-5050. Faça aposta, porque com o Rei do Bolão, a sua sorte, vai mudar. Eita, Luquinhas, um abraço pra você. Ó, chega, fiquei toda arrepiada. Esse menino trazendo essas notícias, desse dinheirão. Claudinha, 60 milhões de reais. Resolvia, né, Claudinha? Resolverá. Tenho fé. Ui, suei frio. Tenho fé. Resolverá. Ai, ai, bora pra frente, 3 horas e 45 minutos. Vamos falar sobre a cantora Adele? Oh, amo, Claudinha, que voz, viu? A Adele que teve um tempo afastada, né? Teve um problema nas cordas vocais, deu um tempo na carreira pra cuidar do filho, né? Engravidou, e agora? Não, e aí depois ela voltou, fez uma turnê em Las Vegas, nos Estados Unidos. A turnê agora terminou recentemente, foi um sucesso. Ela, inclusive, passou uma temporada lá nos Estados Unidos. E a novidade, a notícia agora de hoje sobre a cantora é que ela anuncia uma pausa na carreira. Motivo? Então. Ela tem problemas de dor no nervo ciático E também ela tem hérnias de disco. Ela falou que as dores que ela sentia, inclusive nessa última turnê em Las Vegas, nos Estados Unidos, faziam com que ela perdesse um pouco do equilíbrio quando cantava no palco. E ela não queria se sentar, então ela sempre apresentou-se em pé. E usava muitas vezes o suporte do microfone, né? Aquele apoio do microfone, para poder sustentar um pouco o corpo e ver se conseguia dar uma aliviada, mas não conseguiu. E aí então, ela informou que vai dar uma pausa na carreira para poder cuidar do nervo ciático e da hérnia de disco que já acompanham a Adele há muitos anos. A Adele, inclusive, uma vez em uma entrevista, disse que ficou com esses problemas principalmente em função do peso. Lembra que ela tinha um excesso de peso? Sim, Claudinha. Então, ela disse que deu uma entrevista bastante reveladora e cheia de detalhes à imprensa britânica. E contou que exatamente essas dores a acompanham desde que ela tinha 15 anos de idade. Principalmente com hérnia de disco. A primeira hérnia de disco na coluna da cantora apareceu aos 15 anos de idade. E aí, de lá pra cá, ela vem se tratando, perdeu peso, eliminou peso, que ajudou muito, mas voltou a ter crise. E ela disse então que dá uma pausa na carreira e depois retorna à turnê dela, que é em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela disse, se tudo der certo, em meados de julho ou agosto, devo estar voltando, mas agora preciso me cuidar. A nova temporada da Adele está prevista exatamente para que retorne em junho, está dando essa pausa agora, e deve terminar em novembro. A ideia é ela continuar lá nos Estados Unidos, ou talvez, além dos Estados Unidos, escolher um país na Europa para levar a sua turnê também, porque ela é muito talentosa. Tomara que ela fique boa logo, né? Com certeza, Claudinha. E essa dor aí no nervo ciático é uma dor, minha amiga, insuportável. Conheço algumas pessoas que têm, realmente. É difícil trabalhar, é difícil se equilibrar, é complicado mesmo. Cláudia Leite, 3 horas 48 minutos. Eu já quero combinar aqui com o Léo, nosso querido produtor. Léo, meu bem, daqui a pouco vamos falar sobre Amanda e Cara de Sapato, Big Brother Brasil 23, tá bom? Que gerou aí uma fanfic dos fãs. Agora, Claudinha, nós também temos informação aqui de um casal que possivelmente esteja voltando, ou nós vamos para o nosso plantão policial agora? Nós vamos para o plantão policial. Então vamos para Crateús. Em Crateús, aqui no nosso plantão policial, você acompanha agora. Em Crateús, a agência do Banco do Brasil é vandalizada. E suspeito do crime é preso. Claudinha. Nós estamos falando de um ataque que aconteceu na agência do Banco do Brasil de Crateús ontem à noite. Quem promoveu esse ataque? Um homem de 38 anos. Ele conseguiu entrar na agência do Banco do Brasil ontem à noite e danificou a agência, que fica no centro da cidade. A polícia militar foi acionada depois de ele quebrar vidraças, deteriorar caixas eletrônicos e também danificar a porta giratória da agência. Ele ainda tentou arremessar um extintor de incêndio contra os agentes de segurança que chegaram para a ocorrência policial. Mas os policiais conseguiram prendê-lo, imobilizá-lo, prendê-lo e levá-lo para a Delegacia Regional de Crateús, onde ele foi autuado por crime de dano qualificado. O Banco do Brasil emitiu uma nota oficial e informa que não houve subtração de valores, ou seja, nada foi roubado em termos de dinheiro, mas os caixas eletrônicos não estão funcionando. O banco atua para a normalização do atendimento da agência e essa nota foi divulgada por todo o dia de hoje. A informação está chegando agora. Circula nas redes sociais exatamente um vídeo onde mostra o dano, né, os danos que esse homem de 38 anos provocou na agência do Banco do Brasil de Crateús ontem à noite. Soubesse o trabalho que dá, né? A dor de cabeça que dá uma agência bancária não funcionar regularmente, principalmente no interior do estado, que muita gente tem uma série de benefícios e também de obrigações, né, a serem realizadas nessa agência, e quando a agência não funciona por conta de um problema como esse aí, por exemplo, é uma dor de cabeça gigante. 3:51, o tempo passa rápido. Vamos falar sobre Rafael Cardoso e a ex, a Mariana Bridge. Então, Claudinha, qual é a notícia de hoje? Vou contar agora. Você sabe que a informação dá conta de que Rafael Cardoso estaria se reconciliando com a ex, a Mariana Bridge? É, essa é a informação. Informação exatamente do que está sendo divulgada agora. Os dois se separaram em dezembro do ano passado. E aí, então, cada um foi pro seu lado. A Mariana Bridge continuou morando com os dois filhos do casal, que é um casal muito lindo, um casal de um menino e uma menina. E aí a informação dá conta de que Rafael Cardoso ia até o condomínio onde ela mora com os filhos deles, passava umas horas com as crianças, né? Passava um tempo e depois ia embora. O que que tem acontecido nas últimas semanas? Segundo as pessoas que moram lá no condomínio e segundo também as pessoas que estão observando a vida dos famosos, é que ele tem dormido lá na casa. Que ele tem ido realmente visitar os filhos, visitar a Mariana, e que ele tem dormido na casa e com frequência. Então, por enquanto, até o momento, segundo as informações que chegam agora, Rafael Cardoso e Mariana Bridge estão ficando, né? E depois não. E em pouco tempo deverão, então, sim, anunciar a reconciliação. Bacana, né? Nossa Senhora, é sempre muito bem-vinda uma reconciliação de casal. A gente sempre torce por isso, né? E, Claudinha... Oi! O que tudo indica, né? Os dois devem estar ensaiando aí um retorno mesmo, né? Pois é, acertando novamente os ponteiros, vida que segue, que coisa boa, né? Que coisa boa. Se for bom pra eles, é bom pra gente também, né? Com certeza. E aí, Claudinha, 3:53, dedinha 92.5, 3:53. Vamos falar agora do cara de sapato, da Amanda, né? Amanda, a grande vencedora do Big Brother Brasil, o cara de sapato estava na casa, mas infelizmente foi expulso aí por essa acusação de importunação sexual. E agora os dois se reencontram fora da casa, tiveram oportunidade de conversar já pela primeira vez, de se abraçar, inclusive. E a notícia que chega agora, Claudinha, é que a mãe de cara de sapato, né, publica vários stories nas redes sociais comentando sobre a Amanda. Inclusive disse que marcou já um encontro com a Amanda, porque quer conversar pessoalmente com a Amanda, jantar com ela. E aí os seguidores da mãe do cara de sapato, a dona Vilma Tereza, perguntaram: e aí, já tem data certa para esse encontro com a Amanda? A mãe do cara de sapato disse que sim, agora em maio ela vai estar viajando para o Rio de Janeiro para encontrar com a Amanda. E outra coisa que ela deixou bem claro nas redes sociais é que ela torce muito pelos dois. Ela disse que os dois foi tipo uma união de Deus. E isso é muito interessante. Interessante até demais, principalmente para os seguidores. Na frase em que a mãe de cara de sapato cita a união dos dois como uma grande possibilidade, né, que venham aí a namorar de direito e de fato, ela disse assim, ó: encontro de almas é o que eu considero o encontro do meu filho, cara de sapato, com a Amanda. Muito interessante. Ela disse: achei bastante interessante e realmente nos deixa impactados em como Deus uniu seres humanos na Terra de uma forma tão inusitada. Palavras aí da mãe da cara de sapato, né? Do cara? Do cara de sapato. E a confirmação de que marcou um encontro com a Amanda aqui no Rio de Janeiro. Claudinha, eu dei uma pesquisada rápida. Cara de sapato morava na Flórida, Estados Unidos. Ele tem uma casa lá, mas também tem casa em São Paulo. Eu acredito que neste momento ele esteja na casa dele de São Paulo, né? Sim. E possivelmente a mãe esteja na Flórida, Estados Unidos. Eu só sei que não está no Rio de Janeiro, que vai viajar para o Rio de Janeiro a mãe de cara de sapato para encontrar com a Amanda pessoalmente e torce pelo relacionamento dos dois, pela união dos dois. E não só ela, né, como milhões aí de seguidores da Amanda, que desde que eles estavam dentro da casa, torcem por esse namoro, Claudinha. Então tá, a gente acompanha aí, que dê tudo certo, o que for legal, o que for bacana, o que for pra ser vida legal, né? Porque a vida é muito curta, e por falar em vida muito curta, o programa tá terminando, né? Claudinha, vamos registrar aqui a audiência de alguns ouvintes. Rapidíssimo, não podemos o programa terminar sem a gente registrar a audiência, né? Então vamos lá, por favor, um grande abraço a Emanuelzinho, que está nos ouvindo em Guaiúba. Alô, Emanuelzinho, nosso fã do Silene em Chaval, Ceará, Bruno Marley, Carol, no sítio Arisco, em Barreira, Rubens, em Maranguape, Zé Maria, em Morada Nova, muito boa tarde. Alô para Antônio Marcos, em Sobral, Luciana Ceás, em Tianguá, Helenice Medeiros, no Conjunto Palmeiras, beijo. Jorge, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Emerson, Patrícia, Silvânia, Simone, Yasmin, Antônio, Carlos e Cícera, na Granja Portugal. Um grande abraço para Val, em Toritama, Pernambuco, que nós novamente, né? Um abraço para Aurineide, em Vila Velha, Francisco Antônio, em Canindé, Maria Luísa, em Acarape, Karine Silva, em Cascavel, Mota Filho e Júnior Alves... No Montese! Oh, coisa linda! Muito obrigada, a gente termina agora o Bafolê desta semana. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Gratidão. Obrigada, Márcia Santos, aqui conosco nos 30 dias das férias de João Inácio Júnior. Obrigada a todos, a equipe campeã, a equipe Bafolê, Unidos do Bafolê, que trabalha aí, né? Gostei, Claudinha. Unidos do Bafolê. Léo Ricarte, hoje na produção, muito obrigada. William Fortunato. Gratidão. Mariana de Oliveira, você é sensacional. Obrigada à turma lá de cima, né? Diretor de imagens, caracteres, né? O master, né? Muito obrigada. E obrigada, Claudinha, a você. Um abraço também especial, nosso carinho e gratidão ao Kleber Dias, né? O nosso supervisor de programação, Fábio Ambrosio, diretor-geral. Muito obrigada aqui pelo espaço, pelo carinho de todos, pelo Bafolê. Todas essas pessoas que fazem o Bafolê acontecer, Cláudia Leite. Acontecer de verdade. Um abraço também pro nosso querido Alisson Marques, João Inácio, que tá de férias, volta dia 10. E Alisson Marques volta rapidinho pra bancada. Na segunda-feira. Vem aí mais um campeão de audiência. Quem vem aí? Quem vem hoje? É o Alderson. É Flávio Roveri pra seguir na programação. Paz e bênção. Fim de semana abençoado. Até segunda. Tchau. Até segunda! Bafolê, patrocínio Loteria Aldeota. Com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. O início não foi o esperado. Dois jogos, duas derrotas. Chegou a hora da reação. De comando técnico novo, o Ceará vai em busca da vitória contra o ABC em Natal. É a estreia do técnico Eduardo Barroca, que quer começar com resultado positivo. Domingo, às 18h, ABC e Ceará. Antes, às 16h, se tem clássico no Rio, tem clássico na Verdinha. Flamengo e Botafogo. E a Verdinha entra em campo junto com você no rádio e nas redes sociais. Domingo completo de futebol é aqui. Campeonato Brasileiro é a nossa jogada. Verdinha! Jogada segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9h, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo, não. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto.